Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2023, nós estamos aqui com o programa Vivência Espírita, diretamente do estúdio Chico Xavier, em São José dos Campos. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas e espiritualistas de ajuda, CDs, DVDs, é na livraria Casa do Caminho. Camel Filtros, solução em saúde para a sua água. Água? Não é água, é água. Né? Gigavale Atacado, depósito de seu depósito. Ponto Sul Automóveis, qualidade, segurança e a garantia que você merece. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, o Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Sem esquecer do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Hoje nós estamos aqui recebendo nosso querido amigo Maurício Tomé, que é aniversariante também. Isso. Né? E o tema de hoje é muito interessante, que ele vai falar sobre pós-verdade e espiritismo. Olha, vamos prestar atenção primeiro o que é esse tal de pós-verdade, para depois fazer pergunta, né? Porque eu já estou querendo saber o que é também direito, que eu não sei não. Eu também estou curioso, viu? Você também, Carlinhos? Também. Rodrigo também? Também. Vamos saudando aqui quem está ligadinho conosco, a Maria Auxiliadora. O Carlinho, ele acha que ele não está falando muito, aí ele coloca as coisas aqui também, no começo também, né? Quer falar também nas redes sociais. Exatamente. A Valéria, dando um bom dia a todos aqui. Bom dia, Maurício. Né? Um grande abraço. O Iramir, nosso querido irmão Iramir, lá de Salvador, na Bahia, desejando um excelente programa, com esclarecimentos. A Mariângela, também, a mãe do Rodrigo, está aqui conosco. O Carlinho de Taubaté, dando um bom dia. Carlinhos, coloca aí de novo para mim o Carlinhos de Taubaté, né? Que está escutando. Coloca de novo o folderzinho aqui da palestra do Agnaldo Paviani para a gente divulgar, que vai ser sábado que vem, eu acho, né? Ele estará aí no sábado que vem. Eu queria falar com o Carlinhos, dar um recado para a nossa amiga... Marina Ferri? Marina Ferri, que eu tenho mandado mensagem para ela, mas ela não tem dado resposta. Não sei se mudou o WhatsApp dela. Ah, tá bom. Então, o Carlinhos estiver escutando lá, ele dá esse recado para a gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos, a todas as rádios que estão conectadas aqui conosco. A gente tem a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a Web Rádio Semente de Amor de Mato Grosso do Sul e a São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe, conectados aqui conosco. A gente já deixa um alô para os ouvintes deles, né, e também aos nossos vivencianos que estão assistindo a gente e participando aqui pelo YouTube, né. Antes de falar aqui do YouTube, comentar as rádios também e os canais que estão retransmitindo ao vivo aqui o vídeo e o áudio, que é a Web Rádio Sementes de Amor, lá de Campo Grande, o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, lá de Campo Grande também, mandando um abraço aí para o Carlos, para a Beth, que deve estar assistindo a gente aqui também, e os ouvintes da TV Espaço Espírita, telespectadores, né, que estão assistindo a gente, lá da Web TV, né, não é pelo YouTube, e do Twitch, também estamos lá no Twitch, não é só jogo que fica lá, né? Também tem conteúdo espírita no Twitch. Então você que tá jogando aí e tá passando aqui para assistir a gente, para um pouquinho e vem assistir a gente e escutar um pouco sobre conteúdo da vivência espírita. A gente aqui no YouTube já agradece a participação. Então deixe suas mensagens, fiquem ligados que a gente está com uma enquete aqui já no YouTube. A gente deixou a enquete para vocês comentarem, a gente quer saber a opinião de vocês. Então você acha que as redes sociais prejudicam a disseminação da verdade? Sim ou não? Então deixa aí a sua opinião, a gente quer saber o que você pensa sobre isso, que é o que a gente vai estar conversando aqui hoje com o Maurício. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Maurício Tomé. Bom dia, família vivenciana. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos lendo uma mensagem de minutos de reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio. É o item 66. Que eu possa enxergar as belezas da vida. Que eu tenha sempre coragem para fazer o bem. Que eu possa levar alegria aos pontos sofridos com amor e que eu possa ajudar a todos sem olhar a quem. Queridos irmãos e irmãs, vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, fazendo o nosso religar junto à espiritualidade maior, a fim de que possamos agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos nesta manhã abençoada. E temos aqui o nosso querido irmão Maurício Tomé, que vem nos falar sobre pós-verdade e espiritismo. Vamos envolvê-lo com muito carinho, para que possamos entender o tema dessa preleção de hoje. Agradecendo, nós vamos pedindo licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor. Obrigado. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será pós-verdade e espiritismo. E nós estamos aqui com o nosso grande companheiro, grande amigo, Maurício Tomé, que é empresário, palestrante espírita, e que vem trazer a pós-verdade espiritismo para nós. Bom dia, Maurício Tomé, que é o aniversariante de hoje, né? Bom dia a todos, obrigado aí a todos que estão mandando mensagens aí pelo meu aniversário. São 50 anos sendo completados hoje. Meio século de vida. Passa rápido, hein? Com todas as experiências que a gente precisa, né, meu amigo? E é engraçado, porque eu fiquei pensando, né, de dois dias para cá, que realmente eu parei para pensar, puxa vida, meio século. E aí eu fiz uma retrospectiva, sem contar nada para ninguém, não foi um debate com ninguém, eu comigo mesmo. Tem umas datas que parece que são mais fortes, simbólicas, né, e você realmente acaba tendo essa... um pendor a ficar mais introspectivo, pensar, porque a gente já começa a olhar para a vida para frente, pelo menos como nessa encarnação, você fala assim, poxa, o que eu ainda não fiz? O que, que eu ainda não melhorei? O que eu não mudei? Que você começa a ter um sentido de urgência do tempo maior. Isso foi o que ficou dessas reflexões para mim. Parece que vai dando mais, ao invés de ser o que talvez fosse, ficar mais calmo, vai te dando um sentimento de querer correr. Pelo menos para mim, né? Estou falando da minha experiência pessoal. Então é isso. E o que está escrito na sua camisa do Chico Xavier? É a frase mais bonita, né, que eu Porque assim, tem gente falando de pós-verdade, tem um monte de frases que colocam Chico Xavier, mas que são dos espíritos. Não é do Chico. Claro que ele, como médium, tinha afinidade com tudo isso. Essa aqui é uma frase que é atribuída a ele. Então, se ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, pode começar agora e fazer um novo final. É. Essa frase está lá no Grupo Espírita Nossa Casa, que é a casa onde eu tenho frequentado, onde eu tenho feito parte lá da monitoria do ESD e nas quintas-feiras na assistência espiritual. Essa frase está lá. Muito bom a gente ir numa casa e ver essa frase para as pessoas terem esperança. O espiritismo ele tem uma força muito grande na filosofia e é o que... A força é essa dessa frase. Você pode ter passado por tudo que de pior. Você pode começar agora, de outra forma. Sim. E daqui para frente melhorar. Então, te dá uma paz. É consoladora, tipo né? Sentimento. É um consolador. Então, tira a pessoa. O Amilcar fala, né? O CDM, né? Não sei se ele fala. Coitadinho de mim, quando ele veio dar a palestra aqui em São José e eu comprei o livro. A gente sai do coitadinho de mim com essa frase. Mas vamos lá. Está todo mundo aqui curioso? Eu, o Rodrigo, o Jorge. E mandar um abraço pro Tião, que ele está ainda em recuperação cirurgia. É importante falar. Então a gente está sem telefone, então o pessoal que geralmente liga para nós. Deixe mensagem aqui pelo YouTube ao invés de ligar, porque a gente está sem telefone hoje, né? Vamos ter lembrado. Esquecemos de falar que nós vamos ter sorteio da entrada da peça Um Olhar para a Eternidade. Sábado que vem. Preparei o cartaz ainda, então deixa para falar mais para frente. Isso, lá para as 9 horas a gente fala e eu mostro o cartaz aqui do evento e a gente depois abre os microfones para sortear. Sim. Tá bom? Então vamos lá, o que é pós-verdade? Eu estou curioso, o Jorge, o Carlinho, o Rodrigo, todo curioso aqui para saber o que é pós-verdade. Tá, eu vou fazer uma contextualização para aí responder diretamente. Contextualização. É. Você pode traduzir para a gente? Uhum. Como que eu tive contato com esse conceito? Ah, então. Não assim, olha, poxa, por que eu trouxe esse assunto? Quando eu estava fazendo o MBA de... varejo e bens de consumo lá na FIA em São Paulo. FIA é a Fundação Instituto de Administração, é uma fundação criada pelos professores da FEA USP recentemente um juiz, por conta de um professor, cortou agora as relações entre FIA e FEA. Agora ficou há 2 anos, se eu não me engano, ou 3 anos. Agora é uma escola particular. Não era. Com o tempo que eu estudei, não era. Era uma fundação, mas vinculada à fé. Então, são os professores da USP e poucos que são aqueles professores convidados, né? E eu tive aulas focadas em consumo, né? O que, que é o varejo? O varejo é a ponta... É onde acontecem as trocas, né? Tudo que é feito na economia vai ter aquela ponta. E eu durante 26 anos lá na Joy, na Food Company, foi a minha vida, né? E eu resolvi fazer esse MBA, porque são poucos no Brasil, e é uma escola muito boa. E o que acontece? A diferença entre escola boa e ruim? Tá cheio de escola ruim, né? Lá, a gente tinha acesso a professores... que são consultores das megas empresas. Eu tive aula de finanças com o diretor da Ambev. Eu tive aula de comportamento do consumo, onde saiu esse assunto, com um cara que é consultor da Globo. Para poder fazer os personagens da novela, ele é contratado. Para falar assim, ó, o que o povo está ouvindo, está dizendo, o que ele está consumindo, o que ele vai gostar, o que ele não vai gostar. Aquilo é encaminhado para o autor da novela. E olha, esse personagem tem que puxar para cá, para lá, baseado numa coisa que chama estudo etnográfico. Então a gente estudou etnografia, os caras colocam empresas de pesquisas morando em casas de todos os tipos de pessoas do ponto de vista econômico. Então coloca a gente, pesquisador, em favela, em bairro nobre, eles ficam anotando e pagam por isso, ficam anotando como é que as pessoas consomem, como é que descarta o produto, o que, que elas comentam quando estão assistindo TV. É uma coisa assim, puxa, isso existe? Existe. Eu vi vídeos e mais vídeos sobre esse tipo de estudo, para a gente aprender. Aí ele mostrando desenvolvimento de produto para banco, para loja como Riachuelo, que é uma das que paga esse tipo de pesquisa. Então, não fica achando que as coisas são assim, alguém só cria uma ideia, não. É pesquisado antes de lançar. E isso, a etnografia é um braço da antropologia. Então, o meu professor, ele era antropólogo e sociólogo pela PUC e professor da FIA. E aí ele foi lá e começou a falar de pós-verdade, 2013. E para a gente ali era uma coisa tão nova, e ele ensinava o quê? Dentro dessas relações que foram surgindo com as redes sociais, eles dividem o comportamento das pessoas em trendsetters, que são os lançadores de comportamento. É uma faixa muito pequena da população. Aí a gente estuda curva de Gauss. Monta uma curva de Gauss, faz a distribuição pelo comportamento. A moda é onde está todo mundo. Mas o trendsetter não está na moda, ele está na frente. Ele está pensando no futuro, ele não usa o que estão usando hoje. A cor de uma roupa, ele está na frente, e assim vai. Então aí você tem os early adopters, são os primeiros a adotar o que o trendsetter lançou. É o cara que está usando o iPhone que muda a versão. Eu sou suspeito para falar. É o early adopter, um exemplo muito forte do cara que é o primeiro a adotar uma tendência depois do cara que lançou, é o pessoal que gosta de tecnologia em geral. Por isso, eu sou suspeito para falar. Alguns do mundo dos carros, entendeu? Então assim, puxa, tem gente que não tá nem aí, fica com carro com que nem eu. Tenho uma Pampa 90. Tem gente que pergunta para mim, o que você tá fazendo com uma Pampa 90, Maurício? Cara, eu gosto da Pampa. E me leva, me traz. Eu também tenho um carro novo, mas eu tenho a Pampa. E ela cumpre a função melhor que muito carro aí. Enfim, eu já não seria o early adopter. Eu não quero pagar mais caro por algo que está vindo. Porque isso aí, o pessoal que adota uma moda, uma coisa que vai se tornar moda no começo, paga mais caro. E aí a gente vai estudando a pós-verdade no meio disso. Porque tem muita coisa nisso aí que chama-se manipulação da opinião pública. Porque você começa a ter... Né? Você quer que o mundo adote um comportamento. Isso. Por isso, Maurício, que quando a gente vê desfile de moda, a gente vê não. Eu só vejo a propaganda. Porque eu não perco meu tempo com aquilo, né? Tô falando. Mas você vê cada mulher lá passando, magrela pra caramba, tudo com as roupas ridículas. Eu falei, isso é a tendência para o verão que vem. Isso é a tendência para o inverno. Pô, mas não chegou lá ainda. Pois é. Quem descobriu essa tendência? É isso aí que você tá falando? Eu tenho uma pós em marketing também pela SPM, e a gente lá aprende bastante como fazer a comunicação com o mercado, comunicação com o consumidor, e falar, olha, vai para cá, vai para lá. Isso chama-se, né, marketing. Uhum. O marketing quer conversar, quer direcionar, é comportamento de manada. Então, assim, puxa, Maurício, eu, no começo, quando eu fiz o curso de marketing, o pessoal ficava falando de marketing por conta da política, e o pessoal fala que é mentira, né? Marketing é mentira. E aí eu estava lá fazendo uma força danada para acreditar que não. Como eu estou com 50 anos, hoje eu vou falar, sim. Passou ficar pensando de forma assim, ideológica, querer ver uma coisa assim boa. Tem coisa boa na comunicação, mas assim, boa parte é manipulação. E eu tive acesso a como se faz. Eu conheço. Então, assim, eu sou especialista nessa área. Eu saí fora, porque... Por que eu não estou sendo professor mais de comportamento do consumidor na faculdade Anhanguera? Porque eu não acredito mais. Eu sei que é verdade a manipulação. É igual a história do marketing, reino, né? O marketing fala de criação de necessidade, né? Cria-se a necessidade do mercado, né? Ou seja, você direciona para onde que o mercado, as tendências do mercado, como que o Jorge falou num desfile, né? É, a história do rei nu. Se você não achar bonito, é porque você é ignorante. Rei nu. Se você não achar que o rei estava pelado, estava vestido, né? só gente inteligente que via o rei vestido. Todo mundo via o rei vestido. Teve que aparecer uma criança inocente para falar, o rei está nu. Aí todo mundo foi pensando, é igual essas histórias. Toda vez que eu vejo isso, eu lembro da história do rei Jorge, nu. Jorge, é incrível, só... É só a gente ir numa... isso também, para mim, são coisas dessa cultura que surgiu nas últimas décadas. A gente vai numa exposição de arte em São Paulo, e aí você olha aqueles quadros, são todos rabiscos. Uhum. E, assim, destruíram a estética. Quando a gente vai lá no Louvre ver aquelas pinturas do século XV, XVI, XVII, tem algumas pinturas que já estão com 300, 400 anos e parecem coisas vivas. Uhum. Aí hoje a gente olha para a arte, que é muito melhor que a Mona Lisa, né? É. Aquelas pinturas lá enormes na parede. E aí, assim, que nem em casa, a Patrícia, minha esposa, pinta. Ela pinta a paisagem, ela pinta coisa real, coisa que é o belo. É. E uma parte dessa galera aí, dessas tendências, não gosta do belo. O belo ofende uma parte desses caras que querem lançar moda. Por isso que você não gosta da roupa, Jorge. Não gosto da roupa, não gosto dos quadros também. Acho ridículo. Agora, e tenho coragem de falar. Por que esse assunto? Porque esse assunto impacta as religiões. Esse assunto impacta comportamento social. E tá, eu vou mostrar aqui para todo mundo um estudo que eu fiz comparando isso com o que está acontecendo no nosso movimento espírita do Brasil. Uhum. Eu não vejo novela. Mas de vez em quando eu paro lá com a minha esposa, eu vejo que a Rede Globo acordou agora para valorizar as pessoas negras ou as pessoas pretas. Uhum. Mas demorou, né? Demorou para que eles acordarem que na nossa população quase 50% são de pessoas pardas ou negras. Né? Isso, mas também é uma tendência, né? É. Se eles não entrassem nisso, eles estavam perdidos. É uma tendência. É. Isso aí é tendência. Também foi tendência. Eu nunca reparei porque eu não assisto o Globo. Uhum. Também não. Tem umas coisas que eu não corro perigo. Não, mas a minha mulher é viciada em novela, né? Então eu sento lá com ela, eu vejo e falo, poxa vida, mas quantas pessoas pretas tem agora na novela quando eles só apresentavam os pretos como cozinheiro, como lavador de prato, com aquela coisa. Hoje não, hoje já começaram a valorizar, que é coisa que nós deveríamos ter feito há muito mais tempo, né? Esse é o lado positivo, porque tem o lado negativo dessa questão. Esse é o lado positivo, que bom, mas tem ressalvas. Eu não quero falar dessa ressalva agora, porque eu vou falar mais para frente, mas tem ressalva. Porque o bem tem que ser o bem tem que fluir da gente. Sim. O olhar, aquele olhar inclusivo, que é o que a gente quer na sociedade, ele tem que ser natural. Sim. E não imposto por lei, com punição, com sanção. Está faltando educação, está faltando um monte de coisa, mas existe uma parte desse movimento aí que acaba causando mais ruptura do que união. A questão é essa. Então, assim, dentro das empresas como a antiga WS, é WO, né? Não? É WS, é a nossa. WS é WO, que era do Washington Oliveto, que ele já... Hoje, cada ano marketing muda o nome das marcas que eles vão se fundindo nas agências. Eles ganham uma grana. São esses caras que fazem isso tudo que eu estou falando. Washington Oliveto era aquela do Carneirinho, não? Washington Oliveto fez aquela campanha do primeiro sutiã, que marcou muito. Ah, não. O tio da Suquita. As propagandas dele sempre foram referência. Ele sempre foi referência em marketing. É, né? Então, arte assim, e propaganda. E a gente tem aula com os caras que eu tive aula com um cara que trabalhava com aquele da Record lá do... O, que hoje está na Rubicon. Sócio da Rubicon. Agora esqueci. É o que fazia lá o Money, Money, Money, Money. Eu lembro. Eu não tô nessa tendência. Eu não vejo. Não, eu lembro do que o João Dória entrou no lugar dele. Entendi. É o... Casou do, com a filha Roberto da... Justus, não? Roberto é, o Justus. João, o João Dória, você só fala pra mim onde é que ele tá pra mim ir pro lugar com, é, eu contrário. Também não gosto. Né? Hoje esse, a gente... esse tô... é a pós-verdade pura, esse camarada. Gente, é só pra falar que a gente tá ao vivo aqui, tá? Mas vamos voltar, tá ligado. Então, não, mas, gente, eu não sou politicamente correto. Tá ligado ao vivo aí, vocês estão vendo aí, no ar. Eu não sou politicamente correto. Eu não tenho medo de cara feia, de gente que fala que Maurício é obsediado. Tem bastante gente em São José que fala. É mesmo que a pessoa tá falando a verdade, né? É lógico. Né? Agora, eu achei prefiro... que por isso, eu achei que por isso você parou de dar aula de escola de aprendiz também, né? Não sou... Não, eu não sou convidado, é diferente. Mas eu não tô rezando a cartilha do pós-verdade. Alguns convidam, né? Vamos falar. Não, ser justo. Você não vai fazer preleção na AME e dar aula porque você não quer, não pode. Eu tive lá esses dias, Jorge. Pós-verdade, porque senão ele vai ficar... Eu tive lá esses dias aí. Vou voltar. Peguei uma pessoa que faltou ligar pra mim, fui lá, com a maior alegria, domingo. O pessoal tá domingo. Estranhando, mas é intimidade aqui. Sim, Maurício, é esse, vamos entrar no... Então vai. Aí, gente, o cara começou a falar de pós-verdade porque ele tava mostrando alguns exemplos de como se manipula o comportamento das pessoas no mundo inteiro. E isso tá na mão de quem? Do Google, do Facebook, das redes sociais. Eles... estão editando o comportamento nas redes sociais. É muito mais do que a gente ficar compartilhando coisas. Eles estão determinando o que eles querem que seja compartilhado. Durante um tempo, todo mundo estava compartilhando livremente, agora não mais. E não é porque os governos estão apertando, é porque tem interesse por trás. Não é nada bonzinho. Existe um negócio chamado remarketing. O que é o remarketing? Baseado na sua navegação, que tudo você coloca assim quando vai entrar, se você não colocar assim, eles não deixam você entrar em nada, você não entra em rede social. Oh, os cookies, é tudo isso. É mapear a jornada do consumidor. Não é só de produto, de conteúdo. Então, tudo que a gente faz, eles vão gravando e conforme as empresas que anunciam compram esses dados, eles vão fazendo ofertas para nós. Uhum. Isso aí é aparência, a né? A discussão... Gente, eu vi como é que funciona, o quanto que vale, quanto que se paga por isso. Até para Mastermind, eu cheguei a fazer remarketing. A pessoa vai lá, como é que faz isso? A pessoa vai lá no buscador, coloca assim, liderança. Essa pessoa é um consumidor de Mastermind. Eu vou lá e vou colocar um conteúdo... publicitário. Vamos fazer na timeline. Gente, dizem, o pessoal fala que é teoria da conspiração, mas não é. A depender do que você clicou aceito, está se gravando o que você fala em cima, assim, na sala, na hora do almoço. Por isso que você fala, mas cara, eu estava falando disso, veio uma propaganda exatamente, está nesse nível. Então a gente virou ratinho. Os algoritmos, né? Exato. Os algoritmos, que são ele modelos aprende, matemáticos que aprendem, Maurício, de aprendizagem. Deixa eu só dar um exemplo, que pode ser até que as pessoas não estejam percebendo isso. Deixa eu dar um exemplo aqui meu. Por exemplo, né? Esses dias a gente foi lá no sítio do Joanísio, nosso amigo, que ajuda a gente a arrumar as coisas aqui, que trabalha com a gente lá na AME também, e ele tem um lago lá. Aí tava difícil pescar peixe, o cara deixou uma tarrafa aqui, vamos jogar a tarrafa. A gente só jogava as tarrafas de comprido, ninguém sabia jogar tarrafa, não adiantou nada, né? Aí eu entrei na internet pra... Falei, não, deixa eu aprender a jogar tarrafa, porque você entrou, você aprende a jogar tarrafa. Na hora, tá cheio de cara ensinando. Aí o cara ensinou a jogar tarrafa. Rapaz, já apareceu umas 1000 mensagens pra mim do cara ensinando a jogar tarrafa, sem eu pedir. Entendeu? Pronto. Né? Isso chama-se remarketing. Exatamente. Então é isso que eu estou falando. Toda hora que eu abro meu coisa, tem um cara lá ensinando a jogar tarrafa. Só porque um dia eu entrei e fui assistir um cara jogar tarrafa. Mas agora, esse Jorge, é o mesmo... você sabia que os governos, os partidos políticos são os maiores consumidores de comportamento em redes sociais? Que o meu professor era contratado por 3 partidos políticos em 2013. É, isso é inteligência artificial, tá? Inteligência artificial, a gente que é espírita, assim, a gente sabe que a inteligência faz parte do espírito, né? Por isso que é artificial, né? O computador, ele tem uma aprendizagem de máquina que vai aprender o seu comportamento na rede social, ele vai pelo seu histórico, vai aprendendo seus gostos, aprendendo o seu comportamento, para te oferecer coisas que é interessante para você. Na minha opinião, eu prefiro isso. Prefiro sendo bombardeado de coisas que é interessante para mim do que sendo bombardeado de coisas que não é interessante para mim. Esse é o lado positivo do consumo. Exato. Uhum. Porque antes a gente era bombardeado por um monte de coisa que não tinha interesse nenhum pra gente. Cigarro, marca de cigarro, bebida, coisa que eu não consumo, que ficava bombardeando a gente o tempo todo através de publicidade. Então, eu vejo o lado positivo, mas a gente tem que encontrar o equilíbrio, né? Então, agora das vamos coisas, falar do Twitter, que é a rede que eu mais gosto, o Netflix uso. O Netflix faz isso. Quando você entra no Netflix, ele começa a te oferecer coisas, filmes com seu gosto. O Rodrigo. Também, né? Então é isso que a gente tem que achar o equilíbrio. Né? O Twitter, durante um bom tempo aqui no Brasil, não deixava chegar certos tipos de conteúdo. Por quê? Porque o pessoal da comunicação não queria, foram cortando perfis de redes sociais que eram tipos de conteúdo. Eu não estou falando de consumo, estou falando de comportamento, economia, política, e inclusive espiritualismo. E aí começa a manipulação. Então não é só... A gente está falando do lado daquilo que vai trazer benefício para o consumidor, mas existe a manipulação de informação, de comportamento. Eu estou aqui... Por que que eu estou falando isso? A gente não está aqui querendo dar aula de consumo. Uhum. Eu estou querendo falar porque tem gente defendendo o aborto. Porque tem gente defendendo outras coisas dentro do meio espírita que estão em desalinho com as leis morais que a gente tem no Livro dos Espíritos. Sobre esse ponto do aborto, tá, é muito importante. Desculpa te interromper. Só para não perder o gancho da inteligência artificial. A inteligência artificial não tem moral. Isso. Ou seja, ela vai... É que nem aquele o chat GDTP. Não sei se você vai falar sobre isso. Mas esse chat, ele está sendo uma revolução. Por quê? Porque ele consegue criar conteúdo. Então ele consegue, com base em inteligência artificial, ele cria imagens, cria códigos, fonte, cria texto, cria redações, cria conteúdo. Quem foi, mas quem, com base na informação que está na internet. Quem que criou esse algoritmo? Aí se você pergunta para ele, foi as redes sociais. Muitos delas foi voltado também aos... A quem? Qual é o viés? Mas não só isso, ele tem uma aprendizagem de máquina. Então ele vai aprender com a internet. Aí a gente volta pro aborto. Né? Lá na internet tem dizendo que o aborto é positivo. Tem dizendo que aborto é negativo. Na hora que você vai perguntar para ele, aborto é positivo ou negativo? Ele vai pegar com base na internet. Se ele for buscar na Argentina, vai dizer que é positivo. Aí, né? O Google derruba os conteúdos que são contra o aborto, e quem que sobressai? Eu vim aqui para falar a real, cara. Uhum. Então, isso que ele tá não tem esse crivo moral, né? É o ponto, né? Mas aí que tá, teve alguém que programou, teve alguém, e que não é a inteligência artificial, foi um homem, uma mulher, tava lá. O que que essa pessoa defende? O que que o Zuckerberg defende? O que que os três sócios do Google defendem? Ou seja, e esses ele caras vai estão mudando, né? Esses caras têm o poder de derrubar presidentes, não estou falando do Brasil, estou falando do mundo inteiro. Por isso que estão querendo discutir uma legislação, porque eles são hoje, as redes sociais têm mais poder que os governos. Por isso que você está falando da legislação da proteção de dados. A proteção de dados, olha, existe aqui no Brasil, mas eu te afirmo que não é obedecida. Não. É só para constar. Só serve para pegar pequenininho. Só serve para pegar quem está aprendendo a usar dados e por não ter dinheiro. Porque assim, para você ter um setor de LGPD, você tem que ter uma inteligência. E às vezes a pessoa está numa empresa pequena. Eu estou falando, por exemplo, um cara que vai fazer treinamento como eu faço. Ele recebe uma lista de pessoas. Se ele sair mandando mensagem pelo WhatsApp hoje sem ter a permissão, que chama-se opt-in, do termo técnico, que é o consentimento. Consentimento. É o consentimento de usar os seus dados, de você ser importunado, entre aspas. Então, assim, só isso já dá motivo para. Antigamente não, até poucos anos atrás não, mas hoje você pode ser processado se você entrar em contato e não ter o opt-in. Da mesma forma que tem o opt-out, a pessoa não quer mais receber informação de você, da sua empresa. Você tem como entrar no e-mail ou na rede social e ir lá colocar o opt-out. Olha, vamos lá, quem respeita? Nem fora do Brasil se respeita, não estou nem. Ah, é uma coisa de brasileiro. Não, é no mundo inteiro. Então, assim, esse mundo digital tá um mundo caótico. Ele é bom, ele é ruim. Como é que a gente usa isso é o que vai fazer a diferença. É a ferramenta, né? Como a gente está falando de comportamento e a gente está tendo de alguns anos para cá um claro viés de algumas coisas que estão ligadas às agendas da ONU. A agenda 2030, a famosa agenda que eu fui lá ler. Ah, Maurício, vai começar a misturar, não. Cara, os caras estão impondo aquilo. Isso não está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. Está sendo imposto nas redes sociais. E aí, cadê a liberdade de expressão? Cadê a liberdade? Está acabando, porque está sendo editado. A gente está sendo editado. E o espiritismo está no meio disso. Aconteceu isso com a gente aqui, por exemplo. Comigo, no meu próprio TikTok, por exemplo, que é o TikTok que a gente divulga aqui também, para divulgar as coisas do programa, né? É um TikTok pessoal, então é meu. Eu posso postar o que eu quiser, né? Diferente do Instagram do Vivência Espírita. Né? O TikTok é cada um tem o seu. É uma coisa mais pessoal do que institucional, vamos dizer assim. Uhum. Então não é o TikTok do Vivência Espírita. Ele não fala pelo Vivência Espírita, ele fala por mim. Lá eu posto o que eu quero. E eu postei coisas, né, durante a eleição que teve 10 acessos. Aí eu postava alguma coisa do espiritismo, tinha 900 acessos, 1.200 acessos. Aí eu postava alguma coisa lá sobre o meu lado que eu tinha, porque eu não fiquei em cima do muro, né? E tinha 10 acessos, 5 acessos. Uhum. Ou seja, estava sendo manipulado. Exatamente. O que entregava, o que o algoritmo entregava, o que não entregava. Favorecendo um lado. Exato. Favorecendo só um lado. Né? Então, que é o lado que ganhou as eleições. Não vamos entrar na política, mas é um sobre o algoritmo. Exemplo, mas esse é um bom exemplo de como se dá. Eu sofri isso, né? Eu tive esse tempo todo aí naquela rede lá do Vanderlei Oliveira, lá do Telegram. E, cara, teve um monte de gente do movimento espírita que estava dentro desse grupo do Telegram fazendo denúncia no Ministério Público. Fizeram isso com o Geraldinho Lemos Neto. O Geraldinho... Você vê que ele deu uma mudada de um tempo pra cá. E ele caiu. Derrubaram o YouTube dele. Então, o YouTube dele derrubaram também. Por quê? Porque denunciaram. E eu sei quem foi. Eu, Maurício, sei quem foi. É do movimento espírita. Então, isso é demais. E cara, é incrível, por exemplo, falando sobre pós-verdades, né? Se a gente agora falar sobre a Igorina Cunha, né? Que recebia o livro... recebi a Camille Flammarion pelo livro Imagens do Além, que recebi os desenhos do Nosso Lar, e Chico Xavier pediu para ela não colocar o nome de Camille Flammarion e colocar um pseudônimo como Espírito Luz, porque ela seria atacada pelo movimento espírita. É isso. Se ela é, por isso que eu não ligo, viu, Jorge? Que é sobrinha de Eurípides Barçanufo. Imagina, se a mulher dessa é, cara, quem sou eu, né? Agora, essa volta toda, gente, do contextualização, eu vou falar o que está no Wikipedia, o que é pós-verdade, e a versão da Academia Brasileira de Letras, baseada no estudo da Universidade de Oxford, que em 2016 disse que a pós-verdade era a palavra do ano. Quer dizer, eu tive acesso a essa palavra antes de ser palavra do ano, que estava vinculado em redes sociais. E aí fala assim, o significado no Wikipedia. Pós-verdade é o neologismo. Neologismo é um novo termo. que descreve a situação na qual, na hora de se criar e modelar a opinião pública, os fatos objetivos têm menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais. Vamos destacar. Os fatos objetivos têm menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais. Ou seja, a verdade já não é mais tão importante. A pós-verdade não são os fatos que interessam. É. Aí o da Academia Brasileira de Letras, por ser um neologismo, tem que ser estudado para entrar no dicionário. Já está no dicionário Oxford o termo. Informação ou asserção de, que distorce deliberadamente. Deliberadamente é de propósito. Informação ou asserção que distorce deliberadamente a verdade ou algo real, caracterizada pelo forte apelo à emoção, é que, tomando como base crenças difundidas em detrimento de fatos apurados, tende a ser aceita como verdade, influenciando a opinião pública e comportamentos sociais. Aí destaca essa frase de novo de Oxford. A verdade já não é mais importante como já foi. Então, os caras descobrem como... Olha, nós queremos que o povo use amarelo. O amarelo não é o melhor é o verde, mas vai usar amarelo. Nós vamos fazer de tudo aqui na comunicação. Ó, tem horas que você lê na internet que ovo faz mal para a saúde. Tem horas que você lê que faz bem. Bermuda tem que ser bolso tudo faca. Não pode mais ter bermuda de outro jeito. E assim vai. Só que isso está no comportamento. Aí eu volto, a gente vai... Aí eu vou chegar daqui a pouco lá no aborto. Como é que isso está acontecendo nesse assunto que nos interessa? Porque para nós, nós temos... Nas leis morais, tem aqui a pergunta 880. Que nos responde de forma clara sobre isso. Só que tem gente no movimento espírita contrária a essa ideia e está fazendo isso, está fazendo essa propaganda a favor do aborto espírita. Gente, é esse o motivo de eu vir aqui, dar essa contextualização. Todo mundo que está ouvindo, assistindo, seja de manhã, de tarde ou de noite, precisa parar de ser manipulado. Tem que parar de ser manipulado. A gente é manipulado na história da humanidade. Fofoca, boato, faz parte da cultura. Né? A gente tem que ir vencendo isso. Na Mastermind, a gente tem um dia, o Rodrigo fez o treinamento, sabe? Porque quando a gente vai dar uma opinião na sessão 10, a gente mostra como que você dá uma opinião para uma pessoa que pensa de forma diferente de você sem ofendê-la. Você não começa falando por que você pensa naquilo. Primeiro você explica o porquê e no final você fala. Baseado nisso, minha opinião é. E o espírita, Maurício, tá ligado no meu microfone, Rodrigo? Tá. O espírita devia estar sempre baseado na codificação, não deveria? Perfeito. O meu chamamento, você vai falar, Maurício, o objetivo seu qual é? Exatamente o que você falou, Jorge. Você entendeu. A gente tem um desafio grande. De sair fora desse comportamento de manada, de manipulação, e usar um roteiro seguro, que é a codificação, que é o Evangelho de Jesus. Porque, gente, faz parte desse tempo que a gente está vivendo, por isso que eu trouxe o livro do Calvário Apocalipse, do Bittencourt Sampaio, que está falando desse tempo que a gente está vivendo, do embuste. Aqui fala, nesse tempo, nos tempos que a gente está vivendo de transição, a gente ia passar por forte impacto dos embusteiros. E, não é, e olha, isso está acontecendo, eu estava falando em off aqui, antes de começar o programa. Na Igreja Católica, nos evangélicos, no meio espírita, nos meios sociais em geral. Pessoas que deturpam as ideias, que vão lá por conta de crenças pessoais, não em fatos, e estão atrapalhando coisas que são baseadas na tradição. Por que nós somos o sal da terra? Porque a gente tem mais de 10 mil anos, se for pensar materialmente no planeta Terra, de acúmulo de conhecimento, de cultura. Por exemplo, tem gente que condena a família. Essa semana, o Procurador-Geral da República acolheu um pedido de um partido. Está dando parecer favorável a tirar das escolas o termo pai e mãe. Uhum. Ah, meu, no, agora não existe mais pai, não existe mais mãe. Aonde que isso atrapalha quem pensa diferente? Nada. A pessoa pode ter, eu sou LGBT mais Kia Plus, Mega Blaster. Ok, a sua opção, não tem problema nenhum. Só que eles não querem que a gente tenha a nossa tradição. Não pode chamar mais de pai, sim, de mãe. Vai acabar dia dos pais, dia das mães. São essas coisas que estão acontecendo. E quem, como eu, está vindo aqui falar isso, com certeza vai ter um monte de comentário a partir de agora, ou quem estiver assistindo, vão me pôr na rede que criticam lá os outros médicos, que quem sou eu, né, para estar no meio daqueles nomes. Mas por quê? Porque eu estou vindo aqui, estilo Alamar Regis, um pouquinho mais comportado, denunciar, protestar, falar que a gente tem que prestar atenção nisso tudo e que... Por que que eu estou falando isso de novo? Aqui em São José eu tenho já uma coleção de histórias sobre esse tipo de coisa. Então não é longe, não está só em rede social. Eu tenho os exemplos da minha vivência nas casas espíritas acontecendo coisas desse tipo. Sim. Então tá, é uma coisa já real, está acontecendo, as pessoas adotando esse tipo de ideias que não tem nada a ver com o que a gente tem na codificação. Quando a gente fala de racismo, no dia 20 de novembro agora, uma rede social de um grupo, Consciência Negra, colocou a seguinte postagem. Lançamos em 20 de novembro de 2022, Dia da Consciência Negra, o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, edição antirracista, que pode ser baixada gratuitamente no nosso portal. Então, isso quer dizer o quê? Que se tem um Evangelho Segundo o Espiritismo antirracista, o Evangelho nosso é racista? É isso. Gente, eu estou dando um exemplo da pós-verdade aplicada ao Espiritismo nas redes sociais, aqui no Twitter, de gente que tem nome no movimento, e muita gente já sabe, como eu, que não deve ser levado a sério. E eu, para fazer um exercício, eu até anotei aqui: amai os vossos inimigos, amai os vossos... A gente não pode entrar nessa vibe deles. A gente tem que esclarecer e não entrar na agressão que eles, porque a agressão deles é forte. Tem uma postagem dessa mesma rede social que coloca o nome de vários médios do movimento espírita dando apelido. Então coloca aqui, ó, Elizabeth Lacerda, cantora brego-fascista. Vanderlei Oliveira, médium cloroquina. Carlos Antônio Basselli, médium meu mal poeta. Geraldo Lemos Neto, médium monarquista. Médium machão, Jefferson Belomo. Médium dossiê, André Luiz Ruiz. Médium catacumba, Marinluza Moreira Vasconcelos. Médium dinheiro, Robson Pinheiro. Médio psicofascista, Ercília Pereira Zilli. Médium celebridade, aí está aqui. Todos sabemos quem é. Ah, Maurício, por que que você está trazendo isso à tona? Você está dando publicidade para eles? Eu? Já está com 17 mil seguidores. Tem mais que a gente aqui no 17 mil seguidores estão seguindo isso aqui. Tem mais que a gente, mas falar coisa ruim, falar mal dos outros, sempre dá mais ibope do que a gente falar do evangelho, falar de coisa boa, falar da doutrina. Então, assim, o negócio, gente, é a pós-verdade não é mais o fato. É uma vontade de prevalecer uma outra ideia que não é baseada no fato. E aí a gente tem que lembrar de Kardec, que falava o que para nós? É melhor recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Kardec, quando trabalhava, ele era tão consciencioso e preocupado com isso, para não deixar nenhuma rusga, todo o trabalho que foi feito, que quantas coisas poderiam estar sendo incluídas, mas para não ter o debate, para não ter dúvida, para não gerar confusão, não foi colocado. Não, e até Jesus também... Ele dizia: olha, o que eu estou dizendo para vocês, quer dizer, vocês têm um certo entendimento, mas tem outros que não têm entendimento para entender as parábolas de Jesus, né? Quer dizer, ele mesmo falava: olha, então nós temos que tomar cuidado. Eu, por exemplo, cheguei à seguinte conclusão dentro da doutrina espírita: eu não estou mais ligando para essas pessoas que fazem esses artigos, que fazem essas caras. O que eu estou ligando é justamente para as obras básicas, para o que Jesus nos orienta e fim de papo. Esse negócio de, vou ler o artigo do fulano de tal, ele está dando palestra, também cortei tudo isso, viu, Maurício? Fez bem. Eu estou querendo aconselhar as pessoas a fazer exatamente o que o senhor fez. Não ser manipulado, né? Parar de ser manipulado e ficar... Tem um pessoal querendo inovar dentro do espiritismo. Que eu não sei se tem a capacidade moral, a envergadura moral para fazer isso. Não, eu lembro que... E alterar Kardec, né? Tradução antirracista é exatamente isso. Chico Xavier, quando alguns médios aqui, eu também tenho algumas dúvidas em alguns nomes que eu citei. Mas tem alguns aqui que fazem parte dos amigos de Chico Xavier, no qual o Vivência Espírita é intenso colaborador. São alguns companheiros mesmo, próximos, que estão nessa lista aí, ó. São pessoas que conviveram com o Chico, que soltam algumas informações que para eles não interessa. E aí eles começam a atacar. Estão atacando todos os lados, tanto o lado de Chico como o lado de Divaldo, também todas essas coisas, né? Atacam quem eles querem atacar. Essa liberdade, engraçada, essa liberdade pode ter, né? Essa liberdade pode ter. Exato. Né? E aí aquela coisa da caridade, do jeito que a gente aprende aqui no Espiritismo, da benevolência, né, com o próximo, é zero nessa hora. Então, assim, e eu não sou um cara bom para isso, gente. Eu admito, Maurício, eu sou um cara impulsivo, intempestivo, falo que depois me arrependo. Eu não sou o maior exemplo, mas eu sei que eu tô errado. Eu não vim aqui defender o meu comportamento, falar que eu sou um cara exemplar. Eu tenho consciência que eu tenho muito a melhorar nesse ponto. O meu exame dos 50 anos. Mas eu tô num esforço e eu tô estudando para entender o que está acontecendo. E graças a Deus, a minha filha, depois que eu poupei ela de fazer parte do movimento da Mocidade Espírita, falo isso com convicção, que eu poupei a minha filha, porque não ia ser uma boa para ela. Hoje ela optou pelo Espiritismo por adesão, Jorge. Minha esposa levou ela, fez comunhão na Igreja Católica, fez tudo. Agora ela está fazendo ESD. Já está começando, vai começar o curso de médios, lá no GEM, que começa agora no dia 5 de março, aos domingos, início da noite. Vai estar lá. Minha esposa, a minha esposa, mas por adesão... Você não está influenciando só ele, ó. O Marcos Gaio Gama entrou aqui, mandou um bom dia atrasado aqui. Fala para o Maurício que graças à dica dele eu assisto a Mariluza Vasconcelos, é maravilhosa. Médium catacumba. Ela tem. Ela faz evangelho às 19 horas. Então eu sempre que posso assisto o evangelho dela. Na casa dela, ela senta lá e faz evangelho. E ela tem um diário das catacumbas, falando dos primeiros cristãos que... Então ela adotou esse tipo de linguagem. Ela escreve... no começo era bem codificado, agora já não está mais, porque quem conhece a Mariluza, o que ela fala, um bom tempo, inclusive ela veio aqui, eu pedi o programa da Mariluza, não está nos arquivos aí do Rodrigo, porque eu estou estudando todos esses nomes que ela fala, quem é a reencarnação de quem nesse momento aqui no Brasil. E aí tem outros espíritas que vão no caminho inverso, Jorge. Quer um exemplo? Já passo o contato pro Rui convidar ela de novo. Eu tenho contato. Não, a gente tem ela um contato já veio dela. Umas três vezes. Já veio bastante vezes. Então, e o que ela fala, o que ela falava pra gente em off, que a gente não colocava. Não pode colocar, né? Não podia, né? Não podia. Agora. Não podia porque ela piorou. Não, gente. A gente achava que tava ruim. Ficou pior. Agora ela tá jogando os nomes, assim, ela tá abrindo os nomes. Desde a época da ela que escreveu o livro Confidência do Inconfidente. E esse livro tem muitos desses personagens estão aqui. Esses personagens aí que estão na situação. Roda, que estão na situação, estavam desde lá na época. Tem o delator, né, dos Inconfidentes, tá aí. E aí tem também o lado o pós-verdade, né, de caras. Eu não quero citar o nome, tem um canal no YouTube de um cara lá de Santa Catarina que fala da reencarnação, diz que o Mussolini está reencarnado. E nós sabemos aqui, de fonte segura, que o Mussolini viveu lá no Hospital do Fogo Selvagem. O Zé. Como que o Mussolini está reencarnado? Se ele desencarnou há pouco tempo, viveu até uma longa vida aí lá no Hospital do Pênfigo. E aí desencarnou. Mas recentemente. E qual, né, a vantagem ou a desvantagem do Mussolini estar reencarnado? Então, por que que esse cara está replicando? Aí, de novo, pós-verdade espiritismo. Os caras estão replicando coisas de qualquer jeito. Então, e aqui não tem viés político. Esse canal em nenhum momento mostra assim, nada de isso. Viés. Mas, cara, que informação que é? Quem que é o Mussolini? Ele fala assim: vocês vão identificar o Mussolini pelo olhar. Antigamente, o. Olha o que estão fazendo com o Espiritismo no Brasil? Maurício, antigamente, vamos voltar um pouco mais atrás. Concordo tudo o que você está dizendo, tá? Não estou discordando. Mas se a gente voltar muito para trás, a gente vê que é uma questão de controle e poder em cima da informação, né? Então a gente tinha o poder da informação voltada para, por exemplo, para a Igreja Católica. Ela monopolizava a Bíblia, por exemplo. Só ela podia definir quem podia ler ou não ler a Bíblia. Ou seja, ela controlava a informação. Né? Só tinha isso, sem latim. Não, e não tinha impressão, né? Então era manuscrito, né? Então, se a gente pega lá Paulo de Tarso, eles copiavam as cartas e replicavam, né? Mas quando fizeram a Bíblia, né, vamos dizer assim, lá, a Igreja Católica dominava quem podia ler e quem não podia ler. Ela controlava a informação. E ela disseminava a informação que ela queria, as pós-verdades que ela queria. Né? E deturpava a Jesus, todo o ensinamento de Jesus, porque ninguém tinha acesso à Bíblia para poder ler, para ver se realmente era o que estava lá, e adulterações e tudo mais. Depois veio Lutero, junto com Gutenberg, com a impressão, começaram a fazer os livros. Aí o poder começou a passar para as editoras, que editavam os livros, que disseminavam as informações. Então a informação, a pós-verdade, poderia acontecer ali com as editoras distribuindo informação. A depender do tradutor. Do tradutor também. E disseminava as Chico informações. Xavier na FEB? E disseminava as informações. Então, ou seja, tirou o poder de uma instituição e democratizou para editoras e impressoras pelo mundo. Né? Quando vem a internet, em 1980, começa a chegar a internet, a gente começa a acessar a internet a partir de 1980, 90 aqui no Brasil, 2000, tirou-se o poder dessas editoras, que só ela tinha o controle, ou televisões e rádios, e colocou na mão da internet de pessoas que somos nós, que não somos preparados e para poder nem qualificado, ou como acho que ninguém é, para qualificar o que é verdade e o que não é verdade. Né? Não, acho que nem Jesus definiu o que era verdade. Checadores de fatos. E nem querendo ser mais que Jesus, né? Porque Jesus, quando foram perguntado para ele o que era verdade, ele não deu uma resposta clara o que era verdade e o que não era verdade. Né? E tem gente querendo ser mais que ele. Mas isso não é uma parte da democratização, não falando politicamente, falando, mas em termos de informação. Hoje, os influenciadores que criam conteúdos... Que ótima pergunta. Mas eu acho assim... Que ótima pergunta você fez. Maurício, só para juntar a pergunta, mas é exatamente isso que a gente está falando. É a manipulação que começa por dentro. A manipulação que começa por dentro. Já existia desde lá de uma instituição controlando a informação. É a comunicação crescendo, fica maior ainda. Mas o que está acontecendo? Isso aqui piora, né, a situação. Né, você tem um olhar do cara que vê tudo isso de forma positiva o tempo todo, Rodrigo. Sim. E você buscou essa linha do tempo com esse olhar positivo. Agora vamos para o outro. Quem perdeu o poder está querendo ele de volta. Porque o que aconteceu foi exatamente isso. Hoje, quem produz conhecimento é todo mundo. E quem detinha, que eram os jornais, as revistas, os rádios... Televisão. Estão perdendo audiência. Audiência significa perder dinheiro. A Folha de São Paulo está em 40 mil edições por dia. E ela fazia mais de 1 milhão, né? 40 mil. É nada. Era o Vale Paraibano na década de 80. Folha de São Paulo, Brasil. Sim, que é um caminho natural. Então, assim, né? Esses caras não estão gostando. Esses caras recebem verba. Esses caras recebem propaganda de empresa para consumo, não é só do governo. Veja só, não estou falando só de governo. Estou falando da manipulação de consumo. Uhum. Globo. Aí aparecem checadores de verdade, porque, peraí, eles estão tirando da gente o monopólio, a gente tem que falar, na verdade, é aqui, nós que temos que... No final, Rodrigo, os governantes, governos e a imprensa, um fenômeno mundial, né, do Brasil, todos perderam credibilidade. Ninguém mais... Por que que eu... Antigamente eu assistia novela. Não assisto mais. A gente vê a manipulação. Não, olha, eu, por mais que eu seja um cara que eu goste de política, todo mundo que me conhece sabe, eu não estou aguentando, eu, Maurício, não estou aguentando mais ler nada, ouvir nada. Eu em casa fico vendo reforma de carro para reformar a pampa, aula para fazer escala de guitarra. Aí é legal. Estou vendo palestra para o espiritismo, estou vendo outros palestrantes, estou assistindo coisa que me interessa. E acabou a televisão para mim. Eu também parei. E também parei com todos os jornais. Não assisto mais nenhum jornal. Eu só consumo o conteúdo que eu quero também. Nesse mesmo aspecto. Vejo a informação que eu quero. E também, aí você é obrigado, tem um outro fenômeno, né? Voltando para a publicidade. O YouTube, por exemplo, ou qualquer outro streaming, eles fazem propaganda. Se você não paga, a propaganda vem. Então hoje... Hoje o público está querendo pagar para não ver propaganda. Exato. No YouTube você tem a opção. Você paga porque são nos meus filhos e tudo mais. Você não fica bombardeando propaganda aqui. Aí a gente paga para não ver propaganda. Olha como mudou o mundo, né? Perfeito. Mudou o mundo. Mais uma coisa. Agora, o que que é o checador da verdade, se não o que estava no livro em 1984? Que é. Eles querem regulamentar as redes sociais, não é só porque querem preservar a sociedade. Isso aí é a capa. E o que eles querem é retomar o que foi perdido em parte, que é deter o poder da informação. E quem discute o que é verdade pode estar fazendo exatamente isso, que está aqui na definição de novo de pós-verdade. Ou seja, distorcer deliberadamente a verdade, caracterizada por forte apelo à emoção, tomando como base crenças difundidas, ou a que eu quero que seja. Uhum. Então, nós estamos vivendo um período de transição espiritual do planeta. Aqui, não só nesse livro, tem outros livros sobre espiritismo e apocalipse, ou o assunto que a gente está vendo, muita gente que vem aqui, eu também venho e falo, da transição planetária. A gente está no ápice, ia ter reencarnação de última oportunidade para um monte de espírito, que é o que está acontecendo. E a gente está na Torre de Babel de verdade. Sim. A confusão está gigantesca. E aí nós temos que nos apegar no que é a segurança da doutrina. É ler mesmo. A gente tem aqui o livro dos espíritos, tem a área que só sobre as leis morais. É aqui que a gente tem que se apegar e não ficar deixando esse tipo de informação de rede social e ficar impactando a gente. E também, eu acho que vale ressaltar, o Gil Giardelli foi um dos meus professores, dos bons. Gil Giardelli hoje tem um programa na Record News sobre tecnologia. Ele escreveu um livro impactante na época, e até hoje o livro é impactante, já passado 10 anos. Você é o que você compartilha, é o nome do livro. Você é o que você compartilha. Então, gente, baseado em tudo isso que a gente está falando, cuidado na hora de compartilhar. Por quê? Você pode estar compartilhando esse tipo de dados que são manipulados, você não está examinando. Se você não estiver estudando, se você não estiver perto da fonte mesmo boa, se você ficar só na superficialidade das redes sociais e ficar compartilhando informação ruim, você é o que você compartilha. Você está ajudando a aumentar a confusão. E compartilha o Vivência Espírita aí. Isso, você que tá aí, quer coisa boa. Quer coisa boa, Vivência Espírita. Nós vamos fazer aquilo que você falou no começo. Quer? Pedir para o Rodrigo fazer. pagar para o pessoal ver mais. Como é que fala? Remarketing. Cara, nós já vamos além, porque como o nosso negócio é espiritual, nós não vamos na figura, nós vamos no pensamento. Então, nosso negócio vai ser assim. A pessoa pensou em espiritismo, cai no celular dela o Vivência Espírita. Vivência Espírita, entendeu? Porque fica mais legal, porque nós somos espíritos. A espiritualidade tem que dar uma força. Dispositivo. Aí, né? Dispositivo que pega o pensamento, pega o pensamento, já começa a entregar Kardec, Jesus. Fazer as coisas igual não tem Chico graça. Xavier, fazer coisas igual os outros estão fazendo, não. A gente tem que fazer além disso. Tem que ser além. Não é além? Coisa do espírito não é coisa do além? Então vai ser além, né? Além. Então pensou, vivência na hora espírita cai neles. Vivência espírita ali, para o pessoal. Né? Vamos lá, Rodrigo? Vamos. Vamos colocar a música aí, Semente da Verdade. Tem muita pergunta? Tem bastante, Rui. Tem bastante. Bom. Daniel Rosa, Écio César. Te faz quando voltar. Vamos lá. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Com o vento viajando, vai se espalhando nos campos e seu solo fecundando, como a chuva fina ao longe, branqueando céu e a serra, vem umedecendo o chão, a nos propiciar o pão. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração, nos faz parar, refletir nas razões do existir, nos revelando segredos que teimavam resistir, como as flores pelos campos, suas cores se misturam, nos diz que ninguém é mais, que somos todos iguais. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração, como o sol pela manhã vem chegando lentamente, ela também vai aos poucos clareando nossa mente, mostra que somos apenas uma parte de um todo. Importante não é ter, mas sim buscarmos o ser. Assim é essa verdade, pequenina. E aos poucos vai crescendo, vai tomando coração. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração. Só pegar os dados, a gente queria comunicar, né, informar as pessoas. Domingo passado o Rodrigo estava aqui conosco, falando que o avô dele, seu Manuel, estava doente, né, bastante já internado na UTI, e ele faleceu, né, Rodrigo? Foi na terça-feira, né? Isso, na terça-feira. Isso. Manuel Gonçalves da Costa, né, meu avô paterno, né? Sempre foi um homem aí bastante trabalhador, empreendedor, né? Veio da Ilha da Madeira, desde jovem, então ele sempre foi um exemplo de batalha, sempre vem de luta e de alegria também, então trazendo alegria para toda a família. Então ele partiu agora na terça-feira. Hoje vai ser a missa de sétimo dia. Eu nunca vi missa de sétimo dia em menos de 7 dias. Mas é hoje, lá na Catedral São Dimas, né? Minha tia está organizando, ela que é católica. Mas deixo aí o convite às 19 horas. Quem não puder ir, mandar os pensamentos também, rogar aí para que ele possa ser bem recebido na espiritualidade. Manuel Gonçalves da Costa. Né? Então sempre foi uma grande alegria, com 88 anos, né? Então a gente vai sentir saudade, bastante saudade dele. E nós estamos aqui com o Maurício Tomé, que é empresário, palestrante espírita e também um grande contribuidor do nosso programa Vivência Espírita com os bens materiais aqui, né? Eu falei domingo, o Jorge falou, mas era para ser anônimo. Você tem que parar de falar disso, Mas nós falamos que era anônimo, o Maurício. A gente falou. Nós não falamos. Você pediu para ser. O Maurício que deu, mas é anônimo, ninguém pode saber. Nós falamos. Você pediu para ser anônimo, a gente deixou anônimo. A gente falou que era. Entendeu? Uma vez aconteceu um caso aqui em São José de. Na época que eu estava ainda com loja, eu fui fazer a doação de calçados, só que eu não acompanhei a embalagem, né? O meu funcionário, um cara gente finíssima, uma pessoa boa demais, ele deixou a caminhonete carregada e eu peguei e fui lá para a entidade. Cheguei lá, descarregamos, o que que ele fez? Ele pegou a embalagem de presente que vinha com a marca da empresa e colocou, ele falou assim, eu não vou mandar o sapato sem estar embalado. Ele embalou. Meu, que confusão que veio, porque tô querendo fazer propaganda, porque a mão direita, a mão esquerda, meu. Mas agora você não tem mais a Foot Company, então já não precisa mais fazer propaganda da Foot Company. Então não tem problema mais, né? As coisas que você dá é de coração. Ah, mas puxa, aquele dia eu fiquei chateado porque não era a intenção. Uhum. Quando a gente faz coisa errada, a gente, puxa, meu, que bobagem, né? Mano, isso é só quem não conhece você. Cara, né? Que situação. Eu fiquei chateado pra valer. Não, aí deixa eu contar uma história aqui bem rapidinho pra pessoa, que aí eu conheci o Maurício, ele ia tocar lá no Grupo Castelã, né? Aí eu já tô indo mostrando o lado positivo dele. E aí, de vez em quando, ele falava assim, Jorge, vocês têm um programa lá, Vivência Espírita, se você precisar de qualquer coisa, de alguma ajuda, assim, dá um toque aí pra mim também. Eu falei, obrigado, viu? Muito obrigado, tal. Como eu falo pra todo mundo, obrigado. E fui falando obrigado para ele. Aí um dia eu tava com uma pessoa, não sei quem foi. Ele falou: rapaz, o dono da Foot Company canta com você no Castelão. Eu falei: não, não sei quem que é, não. Sei quem que é, não. Não conheço, não. Ele falou: ah, o Maurício que toca lá que, com você no Grupo Castelão, é dono da Foot Company. Eu falei: ah, é? Deixa comigo. Ô Maurício, falou que a gente precisasse de ajuda. Você não pode patrocinar a gente. Ele falou: na hora. Não, isso aí eu não, já conheci o Maurício uns 2 anos que ele estava lá já e não sabia que ele era dono da Foot Company. Então você vê o anonimato dele sempre nesse sentido. Porque a Foot Company era uma loja. É, ainda tem? Ainda tem? Não, não, né? O aqui, comprador ele... voltou com o nome antigo, né? Uhum. Jô Calçados ainda tem em algumas não, cidades. E o Maurício ele sempre nos ajudava no chá beneficente lá da farmácia comunitária, sempre doava mais de R$1.000 de compras para as pessoas irem na loja. E não foi uma vez, foram várias vezes. De forma anônima isso, também. Né? E ele também mandava, de forma anônima, lá para Uberaba, toda vez que a gente fazia caravana, os calçados. Então colocava no ônibus e mandava lá também entregar lá na Emília, lá na Iperópolis e tudo mais. Mas assim, de forma anônima. Então não vou comentar. Eu tô quietinho aqui. Eu tô quieto. Tá morto com esses amigos. Vou voltar pro tema do pós. Deixa eu comentar. Não divulgar. Não precisa divulgar as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, porque o que acontece? Tem muita gente que poderia ajudar e não ajuda, né? Então, essas pessoas que nos ajudam de uma maneira espontânea, tem que ser falado sim. E não é propaganda, não é aquele negócio de a mão direita não vê o que a mão esquerda faz. Tudo isso daí, para mim, é bobagem, né? Tá? Tem de gente precisando de auxílio, é demais. Não. Marcos Ugai colocou aqui, Rodrigo. Tá. Eu sei qual médico catarinense o Maurício está falando. Não sei quem que é esse médico catarinense. Porém, respeitosamente, eu penso o seguinte: a grande massa só se sensibiliza por essas mentiras. Exato. Pois só se interessa com certas coisas polêmicas. Mesmo utilizando desse expediente, o saldo final não seria positivo, pois ele fala da vida eterna e da reforma íntima. Mesmo que na superfície ele começa a jogar nas massas os preceitos do Espiritismo. Ele tem algumas lives, tem um monte de live dele, né? Tem muita coisa boa. Tem. Agora, algumas coisas eu fico realmente preocupado. Por quê? Uhum. Porque como tem coisa boa, as pessoas seguem. Uhum. E a gente tem que. Quando a gente fala em nome do Espiritismo, é um perigo, né? A gente mal fala em nome de nós mesmos quanto ao nome do Espiritismo. Uhum. Tem que tomar muito cuidado com o que está compartilhando, principalmente porque tem falado muito de Apocalipse, esse irmão, e só colocando aqueles desastres, aquela coisa que chama muita atenção das pessoas. Uhum. Falando muito de futuro, e aqui no Livro dos Espíritos a gente lê que não é para ficar apegado tanto às predições. Se fosse para a gente saber tudo o que ia acontecer... A gente, como tá, os Espíritos falam aqui no Livro dos Espíritos, que a gente não ia se esforçar tanto, que a gente não ia se preparar para enfrentar. Se não vira, o Espiritismo vai virar oráculo. Não é papel do Espiritismo ser oráculo. Sim. Exatamente. Exato. O pessoal se preocupa muito com o fenômeno e esquece da doutrina, do estudo, né? Esquece exatamente da parte filosófica, que é uma das partes mais bonitas que tem dentro da doutrina espírita, que é exatamente esse conhecimento que passa para a gente. Agora, o tanto de conhecedor de frase não está escrito, né? Porque frase você entra na internet, que tem mais é frase espírita, que ninguém nem sabe de quem que é, mas está lá. Lá naquele pensador do UOL tem um monte de frase que está lá, Chico Xavier, mas é de Emmanuel, é de André Luiz. Exatamente. E quem fala, eu sempre falo isso também aqui, o Carlos Sanches, que está nos ouvindo aí do Recanto da Prece, né, levou uma chamada do Chico dizendo por que não colocou a fonte. Ou seja, o Chico não gostava que... divulgasse as frases dos livros sem colocar a fonte, sem colocar o autor espiritual, porque o Chico fala: não, não sou eu o autor. Foi até o que você falou no começo. Essa frase aí, tem até um livro do Eurípides Eugênio lá, que é o cuidador que foi cuidador do Chico, né? Do livro dele, tá essa frase lá no livro dele que ele citou que o Chico falava. Aí sim, é uma frase do Chico. Mas as demais frases são dos autores espirituais, e ele chamou a atenção do Carlos, na frente de todo mundo, dizendo: por que que você não colocou o nome do autor, a editora e a edição? Ou seja, referenciar. Então, a partir daí, depois que ele me falou isso, né, ele teve aqui para visitar o estúdio, durante o encontro dos amigos de Chico Xavier, eu só divulgo mensagem de Chico Xavier que chega com referência. Se não chega com referência de qual livro, eu só desconsidero. Eu não critico, né? Mas eu não compartilho. Eu só compartilho o que tem referência. De novo, muito boa colocação tua, que eu acho que ajuda a responder o Sugai quando falou desse médium lá de Santa Catarina. Porque é esse cuidado que todo médium, ou comunicador, no meu caso, eu sou palestrante, sou preletor, e eu dou um monte de escorregada. É sem querer. Mas é muito difícil. Muitas vezes eu falo, gente, tem pessoas que ficam idealizando, olhando a gente dando palestra, achando que a gente é um Chico Xavier da vida. E eu falo para todo mundo: olha, se você ficar comigo uma semana, é decepção garantida. E para falar em nome do Espiritismo é muita responsabilidade. Então, esse cuidado que o Chico pedia é o cuidado que esse médium tem que ter lá, é o cuidado que eu tenho que ter aqui quando eu estou nesse programa. E assim, muita gente não gosta, porque eu tenho um viés existencial assim, aberto. Todo mundo sabe como eu penso. Só que se alguém me interpelar, eu vou falar: olha, eu penso assim. Que se na doutrina estivesse falando outra coisa, eu não ia pensar, porque realmente eu sigo a sério. Então tem. A gente vai. Tem que fazer os avisos todos, mas eu quero terminar pontuando 3, 4 desses pontos para falar por que que eu penso assim. Ó, é aquela coisa da mastermind. Qual é o fato? Porque daí não é boato. Eu não vou fazer parte da pós-verdade, que é boato, que é manipulação. Eu quero fazer parte das pessoas que, mesmo errando, estão buscando acertar e buscando a fonte para poder se posicionar diante das coisas. É, informação não é brinquedo, né? Informação não é brincadeira. Informação é coisa séria. Então, tem gente que ainda está com o celular na mão pensando que é brincadeira, tudo que recebe. Então, ele arruma um monte de grupo, compartilha, e vai recebendo qualquer coisa, ele quer mandar para os outros, Quer dizer, perde totalmente a credibilidade. Aquela pessoa que você tinha credibilidade nela, você perde a credibilidade nela quando você leva um assunto a sério. Quando você vê a informação, fala: mas meu Deus do céu, essa pessoa está mandando essa informação desse jeito. Você sabe o que eu fazia muito antigamente? Eu pegava a verdade e mandava de volta, né? Pegava a verdade e falava: olha, o que você está falando aí não tem nada a ver, é isso aqui. Hoje em dia eu não faço mais isso, porque é tanta coisa que chega que eu perdi. Faço mais isso, simplesmente ignoro ou excluo, eu deleto. Saio do grupo, que eu já saí de um monte de grupo aí, Mas não vou perder meu tempo. E a gente vai, a depender da mensagem que chega pra gente, estraga até o dia. Tem coisa que é ofensiva. Eu saí de um trabalho de casa espírita este mês de janeiro, porque o dirigente fez uma postagem que era direcionada por causa de política. Tava dando mensagem no grupo e tal. Aí foi lá na rede social e meteu um negócio. Falei: gente, tchau. Se eu ficar aqui, eu vou ficar perturbando os outros. Sim. Não, eu já sou diferente, viu, Maurício? Eu não dou bola para essas coisas. Eu leio e fim de papo. Não compartilho, não dou aquela que estou de acordo, não, nada disso. Simplesmente eu esqueço. É a melhor coisa que você faz. Pode fazer as perguntas? Vamos sim. Tem bastante Carinho, pergunta. Quem ligou lá no começo? Já falou, não? Já falei. Dona Dina mandou um abração pro Rui, pro Maurício, pro Obrigado. E o sorteio, hein? Precisamos falar do sorteio. Vamos falar do sorteio também. Tá. Isso, mas deixa o Carlinho fazer. Daqui a pouco, pessoal, nós vamos fazer sorteio para a peça de teatro, né? A peça de teatro que vai acontecer aqui em São José. Se prepare. Sábado e domingo. Jardim das Colinas. Teatro Colinas. No Teatro Colinas. Tá, nós vamos sortear aqui. A imagem aí. Nós vamos sortear 2 pares de convite hoje. 3 pares de convite, né? 3 pares. 2 para sábado e 1 para domingo. Para domingo. Mas é só na hora que a gente falar. Pode ligar agora, tá bom? Tá lá na. Não pode ligar agora, não. Só na hora que eu falar. Pode ligar agora. Não é para ligar agora. Só liga na hora que eu falar. Pode ligar agora, tá bom? E quem foi? Como é que é? Vai ser o primeiro ou vamos. Não, quem é o último que ligar pro Carlinho vai no domingo, certo? O último ou o primeiro? O último. No domingo, dois primeiros no sábado e um no último no domingo. Então são dois convites para o sábado e um para o domingo. Dois pares de convite para o sábado e um par de convite para o domingo. Muito boa. O Eduardo lá do teatro, ele pediu para que a gente pegasse o RG e o telefone da pessoa. E para que eu mande para ele o telefone, o RG, e no sábado, no domingo, procurá-lo, que ele vai entregar os convites em mãos. Olha que legal, eu vou até reforçar a divulgação. Lá no Genk, os grupos estão todos se unindo para ir prestigiar a peça. A gente tem que ajudar esse tipo de iniciativa a ter mais público, para que venham mais. Então, para quem, para você da sua casa espírita, faça aí um grupinho, vá assistir, vale a pena. Temos que prestigiar e incentivar, porque o espiritismo vai ocupando esses espaços e vai ajudando a divulgar a Boa Nova. Eu assisti essa peça, uma das melhores que eu vi até hoje, foi lá em Poços de Caldas. No encontro lá de Poços de Caldas, o pessoal foi fazer uma peça dessa lá, foi muito legal. Muitos atores, né? E vale a pena, sim. Todos os trabalhos de arte espírita vale a pena. Então, dia 11 e dia 12 de fevereiro, sábado e domingo, às 21, sábado às 21 horas e domingo às 19 horas, aqui no Shopping Colinas, em São José dos Campos. Só para falar também, quem estará aqui conosco no domingo que vem será o Agnaldo Paviani, que já veio aqui no nosso programa algumas vezes. Psicoterapia no Além. Domingo que vem? Domingo que vem, às 9 horas, lá no Divino Mestre, legal. Né? No Divino Mestre, às 9 horas da manhã. E depois à tarde ele estará no Centro Espírita Apométrico Luz Divina também. Fica na Rua Visconde de Caravela, 101, no Jardim do Lago, aqui em São José dos Campos. Então ele estará. Eu coloquei aqui no site, no Facebook, no WhatsApp do Vivência aqui para as pessoas verem. O Agnaldo Paviano provavelmente deve tá com algum apelido nesse grupo aí também. Né? Deve. Provavelmente deve estar com algum apelido também, com alguma alcunha que o pessoal colocou nele aí. Isso é bullying, né? Isso é bullying, pô. Vamos fazer uma... Bulinando os médios. Não, se a gente encontrar com ele na semana que vem, eu vou perguntar. O pessoal lá não colocou apelido em você ainda, não? Antigamente os médios levavam pedrada, ia pra fogueira, agora recebem, estão sendo bulinados. O Maurício, o Daniel Rosa de Assis, de Goiânia, tem uma pergunta para você. O modismo criado com o padrão dos mais felizes, numa manobra de massa de lucro de consumismo, seria reformulado na reeducação que traz entre o necessário e o supérfluo? Certamente, porque a gente sempre tem necessidade da experiência material. Eu sou capitalista, então já vou respondendo, sou capitalista. E o capitalismo é o que trouxe para a gente a liberdade que há 200 anos atrás só um membro da corte podia ter meia de seda. Hoje qualquer pessoa pode comprar uma meia, nem que seja baratinho, vai lá e compra. Agora o problema não é esse acesso que o capitalismo deu, e sim os excessos do materialismo, que são provas e expiações para os espíritos, nós. Sabe? E o espiritismo, quando mostra que a gente nasce rico, nasce pobre, nasce negro, branco, LGBT, hétero, isso tudo cai por terra. Não tem mais essa necessidade de ter um olhar de divisão, porque a gente sabe que nós passamos por todas essas experiências, são necessárias para a depuração do espírito. Por isso que a gente não devia se apegar nisso. Eu sou contra todo tipo de iniciativa que fica reforçando isso, porque na verdade a gente tem que tirar isso e um olhar para o outro, nem ter que falar é negro, é branco, não, exatamente. É gay, não é, é espírita, é católico. Você é uma pessoa, você é um ser inteligente, você é uma experiência, como diria o Allan Krambeck, a soma das suas experiências e as suas relações. Isso que a gente é. E a consciência espírita faz com que a gente realmente perceba aquilo que é o excesso, que não é necessário, sabe? A gente consegue ter uma vida mais regrada, né? Com os ensinamentos espíritas em relação ao materialismo. Agora, que faz parte da experiência, a necessidade de você trabalhar, de você evoluir na sua profissão, isso é muito legal. Minha filha, engenheira ambiental, ela está fazendo estágio no segundo ano, começou já no primeiro ano com o estágio. sabe? Nossa, que alegria que tem sido para ela a jornada. Eu tenho visto a transformação da minha filha, porque aquela profissão é tão forte. A gente vê que é vocação. Ela achou a vocação dela. Como é bonito. E isso é uma, não é necessariamente ligado com a vida espiritual. É a batalha do mundo material. E aí vem, vem aquelas coisas de... Como agora com o espiritismo, ela está fazendo os links. Uhum. Puxa, eu, como engenheiro ambiental, eu posso ajudar na sociedade dessa forma. Que coisa bacana de ver. Como um vendedor, a Ponto Sul, estão lá vendendo carro. Às vezes, aquele carro não é um carro, é um sonho. E o vendedor ajuda a pessoa a se conduzir na melhor escolha. Não é para empurrar. O bom vendedor não empurra. O bom vendedor ajuda a pessoa a comprar aquilo que é melhor para ela. Então, a pessoa consegue achar nas profissões, se aplicar esses conhecimentos que a gente aprende, a fazer aquilo que Jesus ensinou, fazer ao próximo o que quer que seja feito a nós. E eu sempre cito também como exemplo a sua esposa, que ela é uma excelente advogada, preocupada com a sociedade, preocupada com o direito, né? E está em Portugal ainda? Não, ela está aqui. E ela está atuando numa área que é muito sensível, né? Ela atua no direito de família, mas onde está pegando bastante é no direito médico, né? Que é a especialização que ela vem. Ela terminou um pós-doc na área. E ela foi fazer uma palestra lá em Coimbra. A Patrícia está voando. E o que acontece, assim, tem muita situação, é quase que semanal, casos assim, que nem essa semana chegou um caso de uma menina, você vê, acho que cabe com a pergunta que o nosso colega fez agora. Menina, eu tenho uma proximidade com o pai e com a mãe, vi essa menina bebê de colo, bonita, mas ela achava que não era bonita. Foi lá e meteu um silicone. Deu rejeição, doença do silicone. Já perdeu um rim. Em 10 dias perdeu um rim. Nossa. E agora está a luta contra... A luta pela vida, porque o plano de saúde não queria cobrir. E a menina está fazendo hemodiálise 2 vezes ao dia. Ela não tem condição. Se não fizer uma hemodiálise, ela morre. O plano de saúde se recusando, a Patrícia vai lá e... São casos assim que vai além da questão comercial, né? Você tem lá uma relação comercial, vai cobrar um trabalho, mas ele significa, às vezes, salvar uma vida. Fogo. É. O que eu vejo que você está falando aí são aqueles dons, talentos que nós recebemos, inclusive é um talento material que nós desenvolvemos. E quando você trabalha naquilo que você ama, você não trabalha, você tem o prazer de viver isso, que é o caso da sua esposa, é o caso que você faz de viver, estudar, dar palestras. Isso, a gente ama aquilo que a gente faz, então não é trabalho. Trabalho é quando você tem uma ocupação obrigatória, não, você faz por prazer. Então deixa de ser um trabalho para ser um talento espiritual que nós escolhemos para cumprir aqui. É o que acontece com a gente nesse programa aqui, né? É, exatamente. A gente ganha muito bem para vir aqui todo domingo, né? Eu acordo às 5 horas da manhã com uma alegria tremenda, você não tem noção, Gui. Ganhando bônus ouro. Nossa, eu estou ganhando uma fortuna, graças a Deus. O Aécio César, de Sete Lagoas, tem uma pergunta para você, Maurício. Hoje, passado mais de 2.000 anos, você poderia nos dizer o que seria a verdade segundo o Espiritismo? Eu não gosto de relativismo, eu sou um cara dual. Por isso que o pessoal lá dos cursos de filosofia não gosta muito, porque a gente lá é instruído, olha, cuidado com o dualismo, mas eu sou um cara... Não adianta, eu sou assim. Vou ter que me melhorar. Explica o que eu que gosto é dual. Eu gosto, ou tá certo ou tá errado, não. Sim. Tem meio do caminho. Para mim, não cabe... A lei divina, ela é uma só. A nossa interpretação da lei divina que vai mudando conforme a gente evolui. Esse que é o ponto. Sim. A gente tem um conhecimento muito pouco, vai evoluindo ao longo de encarnações, vai melhorando. A sociedade evoluindo também melhora a interpretação. Interpretação. A verdade é uma só. Conforme a gente vai caminhando, a gente vai evoluindo. Agora, a gente tem os 10 mandamentos. Alguém tem dúvida do não matar ainda? Por exemplo? Engraçado. Lá tem lá, não roubar. Esses dias saiu uma resolução do nosso Supremo dizendo que roubo de celular não é mais roubo, é necessidade. Eu fico pensando, como é que... Eu estou querendo responder ao Aécio isso, quer dizer, aonde que está pegando a pós-verdade e falando da verdade de 2000 anos? Essa verdade, ela é universal, é do universo. Por que que tem gente querendo relativizar roubo? Ah, o pequeno roubo está tudo certo? Não. Ah, mas tem gente que passa fome se não tivesse feito aquilo. É aonde entra o egoísmo da sociedade. O Genk entrega 200 refeições todo sábado. São todos voluntários. Ninguém fica pondo foto entregando nada. Só tira foto para grupo interno mostrando a comida que vai ser entregue. Não aparece foto nem de pessoa. E é isso que eu acredito, nessas ações que brotam das pessoas que estão sensibilizadas, entender que tem gente que passa fome, muita gente que está errada no que faz. Eu já tive experiências assim de... Eu no começo achava que não, mas é a verdade. A gente vai entregar comida, você tem que ter a pessoa, que normalmente sou eu, pelo meu tamanho, cara de bravo, para poder amedrontar quem está querendo aprontar com quem está entregando comida, que já aconteceu. Então, a gente chega num local, se distribui para se proteger, uma pessoa fica de costas, de frente para a fila, para o pessoal pegar a comida, porque senão o pessoal invade o carro e vai pegando, vai puxando, a depender da quantidade de pessoas. É chocante. E aí, eu tô falando tudo isso porque isso é o tipo de coisa que é a verdade. É a gente se sensibilizar, a gente se voluntariar e não ficar nessas coisas que são aí sim, a mão direita da mão esquerda, gente que usa de propaganda para aparecer. E aí não é verdade, não é fraternidade. Então, o espiritismo, ele é muito rico porque a gente tem tudo o que precisa para entender como sermos fraternos, como produzir a igualdade não material, a igualdade espiritual. Eu acredito nessa, que é, ninguém é melhor que ninguém. Você pode estar mais adiantado por vários motivos, por escolhas acertadas, outros vão estar mais atrasados por escolhas erradas. Perante Deus, todos somos iguais. Essa é a igualdade que eu acredito. É, lá o Paulo de Tarso também, toda segunda-feira eles fazem lanches para distribuir para as pessoas que estão aí na rua, e também mensalmente distribui cestas para as pessoas que estão necessitadas. É pouca coisa, mas é feito com boa vontade por voluntários, né? É uma pouca coisa que ajuda, for uma pessoa... Aconteceu com o Chico, né? Viraram pro Chico lá quando ele estava entregando, né, umas cestas básicas e tudo mais, lá em Uberaba, e falou, mas a gente não consegue dar conta, né? Foi a Yolanda César, mãe do Augusto César, que perguntou para ele, mas a gente não consegue dar conta, nunca tem o suficiente, sempre sai o pessoal saindo com mais. Aí o Chico falou, mas o amor é suficiente. O amor que a gente está dando é sempre suficiente. Talvez o material não é, mas o amor, ele sempre vai ser suficiente. É, isso foi o que aconteceu sempre com a gente quando eu trabalhava na Seara Espírita Bezerra de Menezes. Nós fazíamos a coleta de pães em várias padarias. E as crianças que vinham lá, nós dávamos um saquinho com 7, 8 pães. Aí nós questionamos, falamos, poxa vida, será que nós não estamos chantageando essas crianças para vir na nossa casa? Daí houve uma informação dizendo, olha, talvez esse pãozinho que vocês estão dando é o único carinho que essa criançada tem durante a semana. Tem muitos ali, não conheciam os pais, eram praticamente abandonados ali na favela. E não dá para receber o evangelho de barriga vazia, né? É. Não. O primeiro ato de evangelização é tirar a pessoa da necessidade básica. Isso. Porque não dá para ela pensar em Deus, em Jesus, se ela está com fome. Não dá. Exatamente. Onde é que está Deus? Que eu tô morrendo de fome, não me ajudam. O Bessa colocou aqui, Antônio Bessa, lá de Campinas, nosso amigo. A igualdade social deve ser de oportunidades, não de benefícios. O mérito é daquele que oferece oportunidades igualmente e do esforço individual daquele que aproveita essas oportunidades. Esse amigo vai ficar igual eu e vai ser cancelado nos lugares. Mas o Beto é meio assim. Se a gente não foi cancelado hoje, né? Eu não sou cancelado, graças a Deus. Não. E o Gustavo falou aí também que está gostando muito. Ó. Na verdade, o mundo digital é maravilhoso. O problema é que a moral desapareceu do planeta, as pessoas estão preocupadas somente com a vida material. Mas ele comentou aqui também, amigos, temos um espírita de verdade aqui, parabéns, Maurício. Mais não. Pergunta, Carlinho? Tem. É, tem só uns depoimentos também aqui, né? Tem uma do Aécio aí também. É, tem do Aécio. Que o Gustavo diz, na verdade, o mundo digital não, é maravilhoso. Acabei de ler isso. É isso, então. Acabei e o Antônio Besso, em seguida, falou. Se fosse apenas o algoritmo IA, né, inteligência artificial, mas o problema são as manipulações e interferências que direcionam e bloqueiam conteúdos conforme os interesses de ideológicos, como você explicou no começo, né, o Maurício? Mas deixa eu aproveitar só esse do IA para fazer um contraponto. Só para variar, né? Eu tô aqui com o Kindle, né? É, esse aqui é o Kindle, para quem não conhece. Muito aqui, legal. Ó, o Kindle da Amazon. A gente tem uma parceria com a Amazon. Vocês podem entrar aí pela qualquer divulgação que a gente manda para vocês de livros da Amazon, como esse livro que recomendou. Eu já postei o link. E se vocês entrarem e comprar o Kindle, ajuda o programa Vivência Espírita também. Aqui, ó, nisso aqui, tem milhares de livros aqui dentro. Né? Então, e também quem. Minha filha tem. Quem, ó, aqui tá o pão nosso, né? Então, eu baixei pelo Kindle também, comprei o livro Pão Nosso. Também tem. Vocês podem assinar o Kindle ilimitado, também ajuda o programa, e vocês têm os livros de graça para baixar aqui. Claro que a editora e claro as instituições vão receber o royalty e tudo mais do livro, mas se entrar aqui, ó, sobre a inteligência artificial, tá? No livro Pão Nosso e sobre informação. Ele traz algumas informações aqui, ó. E uma delas, Jorge, ele fala o seguinte. Ele mostra, quando você vai lendo, ele mostra os destaques. Você pode destacar trechos do livro que é interessante, que eu gosto. Eu gostei desse trecho, dessa frase que o Emmanuel comentou aqui do Evangelho. Eu gostei e destaquei. Aqui, ele mostra para mim os destaques de outros leitores que usaram o Kindle para ler. Então, ele mostra 1.537 trechos que foram destacados por 77.688 vezes. Esses mesmos 1.500 trechos foram destacados mais de 77 mil vezes. Olha a colaboração coletiva das pessoas que estão estudando. E tudo isso também, ele tem os algoritmos que vai recomendando os livros. Então, tem coisas boas também que a tecnologia nos traz. E eu consigo ver. Na hora que eu tô lendo, ele sublinha, fala, essa parte aqui foi destacado 1.000 vezes. Eu acho todas as tecnologias, independente do que seja, ela sempre traz coisas boas. O problema é de quem usa. É. Né? E o Vivência Espírita hoje, né? Uma web TV independente, não está dependendo de rádio, nada. E crescendo. É fruto, né? Pergunta, Galinha. Tenho. Aécio César tem outra pergunta para você, Maurício. Será possível e já teria existido a igualdade absoluta das riquezas? Kardec tem um texto que chama Desigualdade das Riquezas. O texto é de Kardec. Uma vez eu fiz um experimento com esse texto na internet e a gente me chamou de tudo quanto era coisa. O texto é de Kardec. Então, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Está lá o texto, eu não vou ler aqui inteiro, mas responde exatamente esse ponto. A igualdade absoluta ela não acontece porque nós somos diferentes. Cada um de nós temos habilidades distintas, conhecimentos distintos, uns com mais habilidade para adquirir coisas, outros com menos. Só que existem pessoas com essa habilidade que são pessoas que fazem beneficência, vários. O Napoleon Hill relata exatamente isso, que as pessoas que criaram riqueza e que tiveram paz de espírito no final da vida, todos foram beneméritos. São pessoas que não ficaram só para si. Ganharam dinheiro, deram conforto, tudo. Mas ajudaram pessoas. Como tem gente que não ajuda e tem gente que não tem grandes posses e tem um comportamento muito ruim, porque não vai ter um olhar de falar, olha, eu sou vítima, eu sou explorado. E aqui a gente aprende que não, você tem as suas iniciativas. Agora, claro que uma pessoa que nasce com uma dificuldade neurológica não vai ter essa capacidade, vai ter que ter um tutor a vida toda, aquela passagem. Mas quem tem condição, você tem uma coisa chamada iniciativa para você poder fazer as coisas acontecerem. Faz parte da evolução. Inclusive, passar por privação também faz parte. Às vezes, a gente não entendeu ainda, vai passar uma encarnação de prova, expiação, nesse setor. Mas está respondido aqui que a gente tem diferenças. Até Kardec coloca aqui nesse texto assim: se toda a riqueza for dividida igualmente, em pouquíssimo tempo amanhã já não será haverá mais. De novo, porque vai começar tudo de novo. Uhum. O mais esperto para fazer dinheiro vai fazer, aquele que, entre aspas, pode ser preguiçoso ou pode ser uma pessoa que não domina. Que é assim muitas vezes. A pessoa até tem. Quantas pessoas que a gente conhece na nossa vida que quebraram? Elas quebraram porque eram desonestas? Não. Eles quebraram porque erraram. Uhum. Aconteceu alguma coisa que não foi de intenção e ela entra num período ruim financeiramente. Mas ela não quis dar tombo em ninguém. Às vezes ela está devendo e não é de maldade. Não tem tino capitalista, né, Maurício? É isso, mas o fato é esse. Uhum. Mas o que a gente precisa ter, de novo, a regra de ouro. Por isso que é uma pena que eu não vou conseguir continuar com a Mastermind por causa do meu filho. Por outro lado, é ótimo, né? Meu filho vai competir como profissional, está subindo para profissional. Eu tenho que abrir mão, não consigo mais, por causa de tempo. Mas assim, você é o empresário treinamento dele, Rodrigo? Você é hoje eu estou empresariando. É ontem, dele, né? Ontem eu fechei um apoio dele. Uhum. Então, realmente, eu estou agora transitando como um empresário dele no meio do skate. Mas assim, a Mastermind ensinava para o mundo material, por isso que eu gostei muito dessa experiência. A Mastermind ensinava para os empresários, para os empreendedores, que o sucesso real no mundo material, sucesso de verdade é aquele que não deixa pelo caminho as pessoas desassistidas para o outro ser bem sucedido. Então, para você ser uma pessoa feliz, você tem que... Não vai ter unanimidade, não vai ter 100% de acerto, mas as intenções têm que ser positivas, mesmo errando. Então, a pessoa ter cuidado com o colaborador, pagar os seus impostos, fazer tudo aquilo que é o correto, fica uma coisa chamada legado. É deixar um legado. É. Maurício, o gozado que você está falando é bem por aí. Tem pessoas que às vezes perguntam para mim, Carlinhos, você não tem medo da concorrência? Eu falei, não, pelo contrário, eu preciso da concorrência. Abrir uma oficina e uma loja do lado da minha empresa, eu vou ficar feliz, porque eu sou obrigado a fazer o meu melhor. E os concorrentes geralmente são aqueles que nos trazem clientes bastante serviços. A origem da palavra concorrente vem do latim concorrere, que é concorrer, é colaborar. Uhum. Então o sentido original de concorrente é aquele que ajuda você a melhorar. Pois olha só. Exatamente esse conceito. Sempre... Que legal. Eu queria afirmar essa questão do Aécio, só para a gente... Eu acho muito interessante essa pergunta, que ela é uma pergunta que está na mente de muitas pessoas sobre a desigualdade das empresas. E que está nas pós-verdades, porque falaram... Esse grupo que falou do antirracismo, tradução do Evangelho segundo o Espiritismo racista, também está reivindicando essa parte do igualdade material e colocando também que... Como justiça isso, social. Não, colocando que tem que liberar o aborto. Uhum. Esse mesmo grupo que está defendendo, eles estão pedindo abertamente, está escrito na rede social. E vai Mas exatamente o Maurício, tem uma coisa linda que a doutrina espírita nos ensina. Nós nascemos com vários níveis de espiritualidade. Então, são níveis de espíritos que um nasce para comandar, outro nasce para obedecer, e tem outros que nascem para ser ajudado. Então, nós temos que levar em consideração essas coisas. Por isso que não existe a igualdade. Isso, agora, explorar o pobre, isso já... Exatamente, esse é o ponto. Deixa marcado, então, aqui, só para os nossos ouvintes e para as pessoas que estão nos vendo, olha, a questão 811 do Livro dos Espíritos. Questão 811, são pequenas as perguntas aqui, né? Será possível e terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Foi mais ou menos o que o S perguntou. Não é possível a resposta. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. E outro, aí tem a... o desdobramento. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio dos males da sociedade. O que pensais a respeito? A espiritualidade responde. São os sistemáticos, esses tais, os ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonho seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Aí a gente pega aqui o Evangelho segundo o Espiritismo também, que fala sobre isso. Capítulo 16, item 8. Que eu estava lendo aqui um pedacinho. E tem uma questão dentro dela interessante. Por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Não é só isso que eu falei, tá, pessoal? Tá cheio de coisa aí. Então, só para deixar aí, marcado. Aí, se quiser cancelar o Maurício, não cancela o Maurício. Cancela Kardec, os espíritos. Exatamente. Nem o Vivência Espírita. Não cancela a gente, não. Por favor. E ainda tá escrito tá escrito na codificação. E Miramês vai além, né? Porque Miramês, através do João Nunes Maia, que comenta as questões do livro Espírita, no livro Filosofia Espírita, né? Naquela coletânea, né? Ele comenta essa questão e ainda fala: para nos provar que não é possível vivermos todos na perfeita igualdade, nos mostra Deus a natureza. Podes observar que entre as folhas, que são incontáveis nas aves, não se encontra uma perfeitamente igual à outra. Nem as pedras, nem os animais, nem os homens. A igualdade é no fundo, mas na realidade se pode observar as diferenças nas conscientizações dessas necessidades. Das coisas ao espírito, luz ainda incompreendida por nós, se constata diferenças, como acontece com as imperfeições, com as impressões digitais. Para se compreender os espíritos e a vida, necessário se faz que compreendemos o seu Criador. Deixa eu aproveitar o gancho. Leis Morais, capítulo 11 do Livro dos Espíritos. Item 2, direito de propriedade, roubo. Só que não começa falando disso, começa falando do aborto. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência. Também do assassinato. Aí continua, o direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar quando não mais puder trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em família como abelha, através de um trabalho honesto e não ajuntar como um egoísta. Sim. Alguns animais lhe dão o exemplo dessa sobrevivência. O homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho? Resposta, Deus não disse, não roubarás? E Jesus, dai a César o que é de César, aquilo que o homem ajunta por um trabalho honesto é uma propriedade legítima. E ele tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho constitui um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e viver. Nossa, tô vendo a hora que vão acabar com o espiritismo, viu? Tá escrito no livro dos espíritos. O desejo de possuir é natural, sim, mas quando o homem só deseja para si, e para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. Uhum. Então, o excesso, o querer ter prosperidade não está errado. O excesso disso que é o egoísmo, sim, está errado. Está claro, a gente lê, eu estou lendo o Livro dos Espíritos. Eu já fiz esse experimento, Jorge. Eu coloco sem colocar a fonte e a galera mata a pau. Entendeu? E depois você bota a fonte. Aí, cara, o pessoal já falaram pra mim que Edgar Armon, aqui em São José, Casa Espírita. Então, Edgar Armon, ele escreveu aquilo no livro O Espiritismo é a Próxima Renovação, porque ele era militar, reacionário. O cara tá na Aliança Espírita Evangélica, me falando um negócio desse. Eu falo, não é possível. E o Gustavo entrou aqui, mandou aqui dizendo ainda, ó. Gente, não existe essa igualdade nem no livro do nosso lar. Lembra que André Luiz precisou ficar na casa da família de Lísias. E aí, gente, esse assunto está sendo comentado por quê? Falando de pós-verdade. Esse grupo numeroso de pessoas que está aí usando redes sociais, em nome do Espiritismo, estão ensinando essas coisas. Que a gente está mostrando aqui a resposta que está no livro dos Espíritos, está na codificação, está no Evangelho. Então, a gente tem que prestar atenção no que está sendo compartilhado, nós não temos que ser ofensivos com essas pessoas, como são com quem pensa diferente deles, porque senão a gente vai estar sendo igual a eles. Não é isso que a gente tem que fazer, mas quem está ouvindo esse programa tem sim que saber o que está acontecendo e não fazer parte desse movimento que é ruim. Faz parte dessa turbulência da transição planetária. E jamais, olha, eu tenho quase certeza que o aborto vai ser liberado dessa vez. Então a questão não é mais lutar contra a liberação da lei, e sim continuar divulgando sobre esse direito à vida que está na questão 880. O primeiro direito natural de todo ser humano é o direito à vida, que a gente possa continuar conscientizando, porque não vai ser mais a lei que vai reter isso. Apesar de, mesmo porque nós temos milhões de abortos acontecendo todos os dias no mundo inteiro, no Brasil e em todo lugar. Agora, quando a pessoa tem acesso e ela compreende a beleza da lei divina, as leis morais, ela vai abortar? Claro que não. Não vai abortar. Agora, a gente está vendo gente falando em nome da doutrina e falando, defendendo, pedindo pelo aborto, pelo amor de Deus. Não, e tem uma coisa, viu, Maurício? A gente vê que o ser humano é o único que tem as relações sexuais sempre. Os animais não fazem isso. Então, ele também tem que saber a hora certa, o momento certo, e ele sabe tudo isso. Tem uma série de coisas também que ajuda a não ter filho, então por que que não usa? Você entende? Quer dizer, você não está trabalhando com... Eu vejo umas feministas aí falar uma série de bobagem, eu falo, pô, mas tem uma série de regras para você não ficar grávida, né? Mas eles não querem saber. Eles querem viver a vida tranquilamente e... Tudo bem? Vamos fazer um momento de cavalo aí? Vamos sim, vamos lá. Estou estragando de novo o programa. Vamos lá. O programa vai longe. Foi muito participativo daqui a pouco. O programa, então. Só comentar aqui, antes que fique muito longe, a Arlete lá, a mãe girafa, falou, gostei da dica, compartilhe o Vivência Espírita. É isso aí, pessoal, compartilhe o Vivência. O Jorge pegou o bonde e falou, peço para compartilhar meu trabalho também de comunicação não violenta. Isso. Então, se vocês quiserem conhecer o trabalho da Arlete, assista o programa Prosa Criativa, que é toda segunda-feira às 19 horas, é 9h19, né? É numerologia. e vocês podem assistir o trabalho, conhecer o trabalho da Arlete, que e todo o programa, toda segunda-feira ao vivo aqui na Rádio Vivência Espírita. É um programa laico, é um programa, não é um programa espírita, sobre diversidade e sobre diversos temas, inclusive sobre comunicação não violenta, que é um trabalho que a Arlete faz, a Mãe Girafa. Coloque arroba Mãe Girafa no Instagram, que vocês vão conhecer o trabalho dela, tá bom? Rodrigo, ela fez uma pergunta antes aqui. Falei. Bom dia, Maurício. Como fica a dependência das redes sociais? Há possibilidade de reestruturar essas fases diante da parentalidade? Puta, que pergunta difícil. Como fica a dependência das redes sociais? Há possibilidade de reestruturar essas fases diante o que que é da parentalidade? Os parentes, talvez. Sucessores. Possibilidade de reestruturar essas... Não sei também. Não, olha, a relação das famílias também está dentro desse contexto da pós-verdade, né? As escolas, algumas linhas de eu tirei meus filhos de uma escola por conta de assim, ativismo na escola. Eu achei escola. Hoje eu procuro escola não é para ser aquela que vai ajudar a chegar na faculdade. Eu quero que tenha menos interferência só na educação que eu e a minha mulher dá. E as redes sociais também estão interferindo bastante. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Maurício, você cancelou a escola? Eu cancelei. Eu me cancelo, cancelo também. Eu peguei o livro didático e tava o mapa do mundo de cabeça para baixo. E era uma escola... Não, eu sei. Não e era uma escola de religião. E sim. Tem outra. Esse pessoal também tá falando assim, por que que não tem ensino de Exu nas aulas de religião? Estão questionando. Não, tem que ensinar Exu. Eu não sou contra ensinar Exu nas escolas, desde que seja uma escola que seja de matriz africana. Então, eu acho que tem mais que ensinar mesmo. Se o pai tem essa nesse direcionamento espiritual, vai lá e ensina. Ah, e agora, se a pessoa está na escola católica, você quer que o católico seja obrigado a ensinar Exu? Reencarnação. Está errado. É. Então o pessoal está querendo falar assim, ah, vamos incluir. O incluir é o seguinte, tem ambientes que são fechados. Por exemplo, escola adventista são excelentes escolas. Todas. Eles vão ensinar Exu lá? Uhum. De jeito nenhum. É, deixa eu só colocar um pouco mais de cultura aqui, porque nós somos provocados, né? Então, parentalidade. A parentalidade designa o conjunto de modos de ser e de viver o fato parental. De ser pai e de ser mãe. É um processo que consagra as diferentes dimensões da função parental, material, psicológica, moral, cultural e social. Ela tá, eu acho que ela está convivendo muito com as perguntas do Aécio, porque o Aécio também faz as perguntas. E o Daniel lá no Rosa, os dois. Eles também participam. E o Aécio está acostumado a fazer perguntas difíceis para ela, falar, ah, acho que eu vou dar o troco. Não, então tá aí, tá explicado o que é parentalidade. E aí envolve esse negócio de tirar, por exemplo, o termo pai e mãe. Uhum. Isso aí a gente tem que tomar cuidado, porque nós somos as nossas referências. E a maior referência de uma fase dos filhos são os pais. Sim. Os avós, tios, quem tá em volta. E isso inclui as famílias homoafetivas. Uhum. Porque a minha esposa tem muitos clientes casais homoafetivos, que às vezes trazem questões de problemas sociais causados pela não aceitação, por exemplo, na escola. Tem esse tipo de situação. Aqui em São José mesmo. É, vamos para o momento? Vale o nosso momento hoje. Só comentando aqui antes que a Gisele Lacerda falou, adorando o programa. Traga o Maurício também quando vier a Itaberá. Poderoso, é o, sol da, poderoso é o sol da verdade. Né? Euripse Barçanufo. Essa mensagem é incrível de Euripse. Sei professor. Lá, vai comer macarrão com frango delicioso. Sim, vamos lá então. Qual que é a mensagem de hoje? É, mestres verdadeiros. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Mestres verdadeiros. Ouvindo atentamente os jovens que frequentam as salas de aula, pode-se perceber que, salvo raras e honrosas exceções, há grande lacuna entre os alunos e seus mestres. Isso ocorre porque nem sempre aqueles que têm o dever de ensinar e orientar estão preparados para esse mistério. Poucos são os mestres que conseguem acessar a intimidade de seus educandos, a fim de extrair da alma que pretendem orientar suas verdadeiras necessidades. Poderíamos dizer, parafraseando o Evangelho, que são cegos conduzindo cegos. Se o professor não tiver lucidez quanto à responsabilidade que lhe cabe na tarefa de educar, de formar o cidadão, não será um bom mestre. O que geralmente ocorre é uma intensa tortura por parte dos educadores. Recentemente, um jovem, estudante de direito, contou que alguns de seus professores fazem terrorismo com os alunos. Um deles chegou a dizer, vocês são todos uns incompetentes, eu ainda vou pisar no pescoço de vocês lá fora, quando tiverem que me enfrentar num tribunal. Um dos alunos olhou calmamente para o professor e lhe disse, se isso acontecer, ficará provada sua falência como mestre. O arrogante e inseguro advogado, tentando disfarçar a própria raiva, perguntou, como assim? E o aluno mais sábio que seu orientador disse, sim. Porque a nossa incompetência será a prova de que não tivemos um bom mestre. Sem um argumento que pudesse derrubar essa verdade incontestável, o professor se calou. O profissional que age dessa maneira prova sua insegurança, seu medo da concorrência que seus alunos podem representar no mercado de trabalho e deseja esmagar seus sonhos de ser um bom profissional. Esses terroristas das salas de aula deveriam repensar sua missão de educadores e ajustar o ângulo de sua visão. Esquecem-se de que a maior prova de que são bons mestres será o desempenho de seus pupilos. Lamentavelmente, uma parcela destes educadores não se dá conta disso. São homens frustrados, inseguros e temem perder seu salário para os novos profissionais que entrarão no mercado de trabalho. É só o que se pode deduzir de atitudes como essas. Aliás, a única coisa que interessa para pessoas que agem assim é o salário. O cumprimento da missão de orientar almas não é levado em conta. Se você é professor, considere que para ser um mestre verdadeiro, é preciso fazer mais do que simplesmente passar informações, avaliar e dar notas aos educandos. Você precisa primeiramente despertar o interesse desses jovens para sua autoeducação, motivando-os ao aprendizado. Você precisa adivinhar os sonhos secretos dos jovens e ajudar a torná-los realidade. Você precisa descobrir seus medos e inseguranças e inspirar-lhes autoconfiança. Você precisa analisar suas tendências e aptidões e orientá-los em suas escolhas. Você pode lhes dizer que são capazes de grandes realizações, mesmo que as circunstâncias conspirem contra. Você, como mestre, tem nas mãos potentes ferramentas para a construção de um mundo melhor. Basta usá-las com nobreza, fidelidade e lucidez, sem pressões, nem terrorismos. Que tipo de semente você está semeando nos corações dos seus alunos? Pense que essas sementes germinarão e frutificarão, e você será corresponsável pelos frutos, sejam eles saborosos ou não. Pense nisso e procure desempenhar com fidelidade a importante tarefa de iluminar mentes que o Criador do Universo lhe confiou. Lembre-se que chegará o dia em que você terá que prestar contas da sua administração, conforme assegurou o Mestre de Nazaré. Lembre-se ainda que hoje é o melhor momento de lançar ao solo receptivo dos corações juvenis as boas sementes. Maurício, o que você pode falar dessa mensagem, mestres verdadeiros? Eu, no mestrado, a orientadora, ela me abriu um portal na época. Ela falou assim: olha, o que a gente faz aqui é ajudar a construir o conhecimento, não é fornecer conhecimento. Pessoa que vai lecionar, e a gente, quando entra em mestrado, doutorado, você tem um viés para você vai dar aula, né? E aí que foi a diferença. Aí que eu enxerguei muito do que eu passei muitos anos que eu não estava entendendo o que era. A construção do conhecimento, a função de ajudar a pessoa a construir. Não é empurrar. O verdadeiro mestre, ele ajuda a pessoa a criar a condição dela de construir esse conhecimento. A ser do alto. É, então assim, ela está fornecendo os meios a pessoa ter uma melhoria contínua, independente de estar dentro do ambiente acadêmico, um assunto específico. Ela vai abrir muito mais a mente. É a libertação, né, do ser. Então, assim, todo educador, não importa qual área que ele seja, ele é um potencial auxílio de todo aquele que está com ele para ajudar a construir o conhecimento. Eu entendo que esses que são os grandes mestres. E até, voltando na amiga lá da prosa criativa, esse negócio de parentalidade, eu acho que também faz parte, que o pai e a mãe estão lá para ajudar nesse processo espiritual, principalmente. E eu consegui, bem cedo, interferir numa influência de rede social com meu filho, que era o Felipe Neto. Lá no começo, quando ele não era tão famoso ainda. E aí eu vi o Rafa falando um negócio que eu achei estranho. Eu falei: onde você viu isso? Ah, no Felipe Neto. Mas quem é esse Felipe Neto? Aí eu fui assistir e falei: meu, tá fora, cara. Instalei no celular, o Rodrigo sabe disso, você consegue fazer acompanhamento parental, controle, né? Você controle delimita de acesso às coisas da internet para não ter conteúdo impróprio. E você pode colocar os canais que você não quer que seja exibido. Adivinha, Felipe Neto cancelado. Cancelou, Felipe, né? E ele não é um bom mestre. Ele tá lá porque ele quer saber de quantas pessoas vão estar acessando. Porque ele ganha dinheiro pela quantidade de visualizações. Depois de certo ponto, essas propagandas que o Rodrigo falou, que aparecem entre os vídeos é aquilo que rentabiliza pro YouTube e para a pessoa que é dona do canal. É o tal da monetização. Então ele está ganhando dinheiro muitas vezes a custo de estar ensinando, não sendo esse mestre do momento Gigavale. É, tá, ali é uma coisa egoísta. O mestre que é egoísta, ele não quer dar a dica, o pulo do gato para o aluno. Minha esposa falou isso muito na faculdade de Direito, enquanto ela deu aula aqui na Unip. Tem professores que, né, eles ensinam o básico, que é justamente o pulo do gato, ele não dá, mas ele está lá para entregar essas coisas. Sim. Isso, eu quando aula, Maurício, era a primeira coisa que eu ensinava era o pulo do gato. Falei, agora vamos para a teoria. É. Agora vamos para a teoria. Não, porque quanto mais souber, mais você tem necessidade de aprender mais ainda, para conhecer, sim, mais coisas, para ensinar mais coisas, e é desse jeito. É, se você tem professor que você encontra que ele é, como é que se diz? Ele gosta de ficar escondido atrás dele mesmo, né? Ele não deixa perguntar muito porque ele tem medo de não saber responder. Insegurança. Né? Então são coisas assim que você encontra por aí. Eu fiz a mesma coisa lá em casa com meus netos, viu, Maurício? Mesma coisa. Os meus netos pararam. É, quando começou, que eu vi, falou, pode parar. Esses dias, até eu lembrei agora, depois de muito tempo que eles não assistem mais, tinha uma criança lá, aí a minha neta pediu para colocar no YouTube, lá no YouTube, para ver alguma coisa. Fica vendo aquelas musiquinhas lá, tudo. Aí ela falou, eu quero ver o Felipe Neto. Falei, aqui em casa não pega. Falei, aqui em casa não pega. Uma menina que foi lá, que ela tava junto lá em casa, né? Falei, aqui em casa não pega. Aí ela ficou quietinha, falei, assista essas outras coisas aqui. É. Muito não, mas o Jorge, Maurício, eu dei aula há muito tempo, mas eu nunca direcionei nenhum aluno, nem para a direita, nem para a esquerda. Para vocês é que tem que escolher o que vocês querem. Você vê. Essa semana meu filho chegou em casa falando assim, pai, você lembra o nome do maior líder da Inglaterra? Falei, líder em que setor, Rafa? Não, o cara que foi o maior nome, líder da Inglaterra, ele não estava conseguindo... Winston Churchill. Aí eu falei, é o Winston Churchill, filho? É esse! Eu tive minha primeira aula de sociologia, primeiro ano colegial. Tive minha primeira aula de sociologia, o assunto foi... Dentre os assuntos, falaram desse Winston Churchill. O professor falou que ele falou que lá na Índia o povo tinha muito filho. Ele usou uma, sim, frase, uhum, que ele falou assim, aqui o pessoal só faz filho, por isso que vive na miséria. Tem 10, 11 filhos. Pô, o cara não ensinou quem foi o Winston Churchill para a, uhum, Inglaterra, pegou. E aconteceu, isso é um fato. Mas o cara pegou esse fato, ele não ensinou quem foi o Winston Churchill, que a gente sabe que foi um dos caras que ajudou os aliados a derrotar Hitler. Sim. E a manter a Inglaterra de pé, sendo que o povo estava quase pedindo arrego. Ele salvou o mundo, pô. Não, a frase que o cara destacou foi do lá na Índia, cara. São essas coisas que tiram desses mestres o brilho, que ele está ali. Ele não precisa dourar a pílula. Você pode mostrar o lado positivo. Todo mundo tem. Então, pô, mostra o lado... Porque eu perguntei, Rafa, ele falou da Segunda Guerra, ele falou que o Winston Churchill... Não, pai, ele falou só essa frase. E ele não falou que quando o Winston Churchill assumiu como primeiro-ministro, ele chegou e falou, olha, eu só posso oferecer para vocês sangue, suor e lágrimas, né? Então a gente vê que ele foi o quê? Realista, e foi o que realmente aconteceu, né? Ele tirou a Inglaterra do buraco, fez praticamente derrotou o Hitler, seu, né? Rui, a Inglaterra imperialista, seu Rui. É? A Inglaterra imperialista. Era, né? Bom, cancelar o senhor também. Era, era, né? Era, hoje vamos lá, não é mais. Vamos encerrando então um momento? Não. Isso é o momento de Gigavale aí, Rodrigo. Vamos. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mas mensagens. Deixa eu fazer um... agora? Vamos fazer o um sorteio para quem. O pessoal tá aqui participando, não, né? Não, vamos lá. RG. Então a... é o RG e o nome? Telefone. Quem ligar agora? 3921. 3009, deixa eu colocar aqui. 3921-3009. Se você ligar, Nós que temos 3 pares disso de convite. Os 2 primeiros pares vão ser pro sábado e o outro par vai ser pro domingo. Para quem ligar agora. Ali. O Carlinho está no telefone agora. Pode ligar. Corre. O Carlinhos está lá, tá lá no telefone. Vocês estão vendo aí o Carlinhos. Tá ligando. Aí o Carlinhos aí no telefone. Para ganhar o convite, 2 convites ou 2 pares de convites para sábado. A primeira pessoa que ligar, são 2 pessoas que vão ligar, Jorge. São um par. Não, é um par. Pra pessoa que ligar já ganha um par. Tá, o primeiro que ganhar, ganha um par. O segundo vai ganhar um par também, de sábado. E o terceiro vai ganhar um par de domingo, é isso? Isso. Maurício, o Aécio está perguntando aqui ainda. Maurício, a verdade que Jesus não quis revelar teria ligação com a pós-verdade que acreditamos ser a nossa sem ser? Saber ser ou não ser, eis a questão. Tá no YouTube ou tá no... Tá no, aqui no WhatsApp, que ele colocou aqui no WhatsApp. Ué, você aperta demais, cara. Repete aí. Eu vou começar a catar você também, não, mano. Não, olha, Jesus, ele foi o maior pedagogo. Ele sabia do que a gente conseguiria fazer com o que ele deu. Não dava para dar tudo, e o pouco que ele deu já foi muito para nós. Essa que é a grande verdade. Para a gente poder saber mais a verdade mesmo, a gente vai ter que chegar num nível maior do pouco que ele já nos ensinou, que a gente não está conseguindo fazer. Exatamente. Sabe, a gente tem muita coisa que a gente já sabe que pode ser feito para a gente crescer e saber mais da verdade. Só avisando também pro pessoal que tá ligando para passar o RG e o nome, né? Preparar aí para passar o RG, o nome e o telefone. E né? Pegar o convite no sábado no domingo, né? Legal. Eu só quero fazer um disclaimer, né? Já que o Jorge não gosta das palavras em inglês. Eu também tô igual o Jorge. No começo eu falava, agora eu tô português. Fazer um disclaimer aí. Mastermind. Que é uma ressalva, né? Muita gente já recebeu muita crítica em relação à monetização, né? Fala, não, o Vivência Espírita monetiza aí o YouTube e tudo mais. Nós não monetizamos o YouTube, tá? Deixar claro para vocês que a gente não recebe nenhum tostão do nenhum dinheiro de monetização do YouTube. A gente monetiza sim links patrocinados, tá? No site. Então vocês entrarem lá, tem banners que você clica no banner lá da Amazon, mas a gente controla o que publica lá. Toda casa espírita, né, tem um trabalho interno que é para ajudar a pagar água, mas luz, não é telefone, aqui não é diferente. Não, e não é pra gente, exatamente. Esse dinheiro não é para pagar salário, não é nada. É para manter luz, estrutura, pagar a manutenção do site, que tem servidor, tem que pagar o servidor de hospedagem, servidor de domínio, tem bastante coisa que precisam pagar, que a gente usa essa monetização. Então o site já ele é autossuficiente nesse aspecto. Ele só paga, não tem lucro, né, em voltado nisso. Que dificuldade as pessoas, né? Essas coisas me deixam espantado. Alguém ficar preocupado, porque olha o trabalho do Vivência Espírita. Ah. Não, já tem já custo, gente. Pelo mas amor de no Deus. YouTube, já mas me questionaram. No YouTube a gente não monetiza. É isso que quer deixar claro. Já me questionaram por que nós temos propaganda no programa. Falaram, tudo bem, se tiver alguém que venha e pague as nossas despesas no final do mês, nós agradeceremos com o maior prazer, mas não acontece isso, não. E os nossos patrocinadores são nossos amigos, que eles colaboram porque querem que a gente divulgue a doutrina dos espíritos. Na realidade, nós não temos propaganda, né, Rui? A gente tem apoio só, tem, né? Apoio que exatamente a pessoa. Propaganda é aquilo que a pessoa faz em troca de alguma coisa. Apoio é aquilo que a pessoa faz sem precisar nada em troca. Então, todos os nossos apoiadores, desde quando começou o programa Vivência Espírita, nunca pediram contrapartida pra gente. Nunca falaram, o pessoal não tá vindo aqui comprar no meu lugar porque não assistiram nada lá. Ou não sei, negativo. Todo mundo entrou pelo amor à doutrina. E agora só fala o seguinte, né? Todo mundo tá bem. Graças a Deus. E deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque eu acho que a gente passou batido e não viu. A da Valéria, lá do Rio de Janeiro. Ela se possível esclarecimento. Ela pergunta como diagnóstico foi dado a um parente, acho que dela. Não sei se é a Valéria Silva. Não é a Valéria Prezan. Ah, não é a Valéria Prezan, é outra. Diagnóstico foi dado a um parente estar fechado, não apto a receber fluido de todas as origens. E aí veio a informação do obsessor. Muitos diriam como afastar. Aí pergunto, como dar a luz a este obsessor para que se afaste ao invés de tentar afastá-lo? Certamente voltará a perturbar. Eu acho que por isso que o Carlinhos não fez a pergunta, que não tem muito a ver com o tema, né? Mas eu acho que ela está perguntando, Jorge, se você quiser responder. Então, a semana que vem nós vamos ter esse tema aqui. Né, falando sobre mediunidade, sobre obsessão, trabalhos mediúnicos. A gente pode guardar essa pergunta aí, ou então ela perguntar de novo, que é para a gente não perder o fio da meada aqui com o Maurício. Então, semana que vem a gente estará falando sobre mediunidade aí com quem? Com a Zorilda e o Pinheiro. Então, é o tema da aula de segunda-feira no ESG, mediunidade. Sim. Maurício, vocês dois têm que ir lá dar aula pra gente, hein? Eu dou aula no ESG lá da tenda de Umbanda Mãe Maria. É de segunda-feira, amanhã sou eu. É, segunda-feira para mim é meio difícil, porque segunda-feira eu dirijo um estudo do Livro dos Espíritos lá na casa da Marcela. Ah, tá. Né? E eu, segunda-feira, tenho um trabalho que a gente faz de socorro. É isso que dá fazer essas coisas no ar, né? E eu, segunda-feira, tenho que cuidar com de dois lá, pequeno, lá na caminhada. Francisco e Luca. Está sendo uma experiência muito legal. Maurício, mais alguma coisa para a gente falar aí? Não, a gente acho que a gente conseguiu atingir o objetivo de explicar o que está por trás. É importante saber. Então vamos pro que as empresas de redes sociais, elas têm interesse. Anunciantes, governos. Existe manipulação dos algoritmos, o que se mostra mais, o que se mostra menos, que tem alguns assuntos que impactam o que a gente aprende no espiritismo. Uma delas é o aborto. E essas outras que parecem ser pauta política, mas que no Livro dos Espíritos está escrito como direitos naturais. Então vai lá estudar direitos naturais, que você vai ter respostas à desigualdade da riqueza, roubo e tal. Está lá. Então a gente tem que entender o seguinte, por mais que se votem leis, que se aprovem leis no futuro, não importa para nós espíritas que aquilo é lei. A gente tem uma lei que chama lei divina, que a gente tem que se pautar por ela, antes de tudo. Porque, olha, a justiça terrena ainda é muito falha. É isso, esse é o recado aí. Agradeço a oportunidade. Vamos só para os aniversários, para os sorteios aqui. Então, com o apoio aí da livraria Casa do Caminho, a gente não fez o sorteio dos livros hoje, mas a gente fez o sorteio dos convites para o ingresso do teatro, né, Allan Kardec, aqui em São José dos Campos, pelo Teatro Colinas, dia 11 e 12 de fevereiro. Né? Lembrando que dia 11 de fevereiro também tem o Recanto da o Recanto da Luz, né, Pronto Socorro Espiritual, Irmã Sheila, lá em Ribeirão Pires, que o Jorge vai estar lá fazendo a harmonização musical nos trabalhos de cirurgia espirituais no próximo sábado, dia 11, também convidamos a todos para participar. E tem a caravana também, que é... Vai todo mês, né? Todo mês, que vai no dia 11 também. Sai da AME 6 horas da manhã, mas aí tem que ligar antes para poder marcar, né? Exato. Então entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp aí, que a gente passa o contato da caravana. Da Conceição. Lá. Isso, terça-feira também estarei lá no Tatetuba, lá no Framã, Fraternidade Maria de Nazaré, fazendo a preleção musical lá. E no sábado, lá no Recanto de Luz de Mancheira, fazendo a harmonização lá no trabalho do médium Edson Barbosa. Vamos para o sorteio, então. Sorteio aqui foi a Sueli Santos, ganhou um par de convite. O outro que ganhou um par de convite, Moisés Santos da Silva. São no sábado, no dia de sábado, os dois. Esses dois são no dia de sábado. Vocês podem retirar no dia de sábado lá com quem quer mesmo? Com o Eduardo. Se o pessoal quiser até tomar nota do telefone do Eduardo, eu passo aqui no. Que é o responsável pelo evento. Então foi Sueli Santos e Moisés Silva. Moisés Santos Silva. E no domingo é a Vilma Torres. Campeã. Fazia tempo que a Vilma Torres não ganhava nada aqui. É verdade. Vilma Torres é no domingo, viu, Vilma? Legal. Então procura o Eduardo lá na portaria, que a peça de teatro é 9 horas, chega lá um pouco antes. Domingo é 19 horas, hein, Vilma? No sábado é às 21 horas. E a gente convoca os espíritas a irem assistir, é uma peça muito boa, né? Muito bacana. O Eduardo sempre traz peças boas, é da Ana Rosa, Ana Rosa muito conhecida, artista brasileira aqui, muito conceituada, né? Espírita também, Ana Rosa. Sempre tem peças muito boas que ela traz para o público. Então, não perco, no Teatro Colinas, dia 12, dia 11, às 21h, e dia 12, às 19h. Maravilha, já deixei aí também. Ah, e a caravana, né, lá de tratamento de curas e cirurgias espirituais, lá do Recanto de Luz, Irmã Sheila. O preço é R$ 75,00 por pessoa, o custo do transporte, tá? Porque todo o trabalho lá é gratuito. E quem quiser participar, ir na caravana, saindo aqui de São José dos Campos, ligue para o telefone 12 99131 9946. Vou repetir, 12 99131 9946, para poder reservar lá com a Eternel Turismo o ônibus, que já está acabando as vagas, né? Mas é muito bom o trabalho lá com o Edson Barbosa, o médio de cura há mais de 35 anos, que realiza cirurgias espirituais com efeitos físicos e tudo mais. Você passar o telefone. Fala, Carlos. Pro Rui ficou de passar o telefone do Eduardo. Ah, do Eduardo. Para vir uma pro. Alguma dúvida, entre em contato com o Eduardo. 99-763-1996. Se tiver alguma dúvida. Repita. 99-763-1996. O Eduardo é o responsável lá no teatro desses convites, tá? E o DDD é 12? Aqui, São José. Né? São José. Bacana. Então vamos para os aniversariantes. Então, com um oferecimento aí, o apoio de WS Festas e Embalagens, a gente tem os aniversariantes da semana. Vamos lá. Então, lá do Paulo de Tarso, nós tivemos no dia 2 a Terezinha Florentino, no dia 3 a Valéria Furlan, no dia 6 a Camila Zalontai, no dia 9 o Marcos Luiz Pinto, no dia 9 também a Rosana Okida e no dia 11 a Eliana Camilo dos Santos. São todos voluntários lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Só repetindo aqui também, ontem foi o aniversário do Fábio Serapião, né, o pai da Marcela, o aniversário dele ontem, completou 60 anos. Segunda-feira ele já vai tirar a carteirinha dele para estacionamento de idoso. Dia 5. Não é 65, não? Não, 60. Eu já tenho a minha já. A minha tem validade até 2032. Eu acho que eles colocam a data assim, porque até lá, falei, até lá esse cara já morreu. Então, vão usar no lugar dele. Né? Então, se eu caçar em 2032, está vencida. Né? Porque, olha só, quem faz aniversário hoje, dia 5, seu Darcy Gasparello. Opa! Grande seu Darcy. E o Maurício Tomé. Aqui, o Osmar Monay. Não, e ele já trouxe Osmar, salgadinho. Osmar, cara, faz tempo que não vejo Osmar. E aqui eu tenho também a Isabela Carpes, dia 7 de fevereiro, lá da Colmeia. E também o Antônio Custódio, dia 10 de fevereiro. Rodrigo, tem alguém que ligou no comecinho do programa e colocou aí. Tem, pra gente colocou na mensagem aqui, foi a Tina Neca. Foi a Elida Silva, que falando do aniversário de dois sobrinhos, dia 9, o Fernandinho e a Geina, né, lá da Elis da Silva. Então é isso, a gente deseja aí muita paz, muita alegria a todos vocês. Vamos agora para a nossa Hora da Dica, né? Então, pro Maurício aí dar uma dica de um livro que você esteja lendo, ou uma série, alguma coisa, algum livro, pode ser o mesmo livro que você está falando também. Ou vou outro. Citar o livro do Amilcar. Eu considero um livro muito bom porque mostra um pouco do mundo material junto com o mundo espírita, juntando os conceitos, que é o aprimoramento espírita. Esse livro é muito, muito, muito, muito bom. Uhum. Excelente, pode comprar que é certo. Quando ele esteve aqui no nosso programa, ele trouxe esse livro pra gente. Eu tenho lá em casa. Eu gosto muito, uso ele pra estudar, pra fazer preleção. Porque eu gosto de usar exemplo na prática. E ele dá muito exemplo bom lá. Como é que é o nome? Eu só tô confundindo Aprimoramento Espírita. Eu tô confundindo o autor. A Milka nunca teve aqui com a gente, não. Eu tenho o livro, mas ele nunca teve aqui. Como eu tava confundindo o nome com o outro que você falou no começo. A Milka. E quem é o autor? A Milka. Pra mim aqui só veio. A Milka de Chiaro. Pra mim só veio um leite aqui, adapta mil. A Milka de Tiaro. Não, legal. É, pra gente deixar... A Milka, homem. Isso. Ah, achei aqui, com K de Oliveira. Isso. Com K de Oliveira, não ia achar nunca. Cara, esse livro é sensacional. Muito, muito bom. Legal. Então, a Milka de Oliveira. Bacana. Então, a gente deixa aí como dica... No horário da dica aqui pra gente. Vamos lá, gente, já tá finalizando, né? Senão passar o tempo aí bastante. Vamos encerrando. Então nós vamos encerrando aqui com o nosso livro. Você se conhece? Todas as religiões são caminhos que levam ao Pai, mas para que isso aconteça precisamos ter o firme propósito de mudar os procedimentos de nossas vidas, e isso só nós poderemos fazer. Paz e alegria em todos os corações. Vocês até o próximo domingo. Como o Rui já falou, domingo nós teremos aqui, Rui? Domingo nós teremos a Zorilda Lima, o Piero Maier e a Alessandra Marinho, que trabalham comigo em socorro espiritual da Fraternidade Paulo de Tarso. E nós vamos falar sobre o socorro espiritual. Minha gente, se tiver dúvida a respeito do socorro, a respeito das pessoas com envolvimento espiritual... Fale com a gente, tá? Que nós estaremos à disposição. Então, a Zorilda, o Piero, a Alessandra e o Migo, né? A Zorilda é médium vidente, o Piero é médium de passividade, junto com a Alessandra. Isso. A gente vai deixar todos eles falarem? Não, o Rui fala também. O Rui fala. Eu faço aprender com o Jô Soares. A gente traz um. Complicado aqui. Porque a gente traz um, né? Vem o Maurício, a gente já não deixa um falar. Não fala, quanto mais três. Quatro, três. Vai ser complicado. Eu acho que semana que vem, Rodrigo, a gente tanto fazer deixa o falar como é 10h46. Não, hoje vocês foram generosos. Não, né? O senhor Arlindo deve estar lá falando: "Ah, Rodrigo, tem que terminar esse programa." Domingo que vem vamos fazer o seguinte: domingo que vem fica só você na mesa. O Rui, os três e eu e o Carlinho lá fora. Isso. Tomando café. Atendendo o telefone, tomando café. Não, até lá o Tião tá aqui com a gente. Não, uma boa recuperação pro Tião. A gente deseja. E pra nossa amiga Antônia Baroto, um grande abraço. Te deixo aí também, desejo uma recuperação rápida ao Tião. A gente encerrando aqui a enquete, também ao meu lado, foi a 73 votos. Você acha que as redes sociais prejudicam a disseminação da verdade? 66% disse que sim, desses 73 votos, que acredita que as redes sociais prejudicam a disseminação da verdade, e 34% disseram que não. Então, ou seja, dois terços aí acham que sim, que as redes sociais prejudicam aí a disseminação da verdade. Vamos então encerrando. Obrigado pela participação de todos. A gente pede desculpa não conseguir ler todas as mensagens, mas a gente conseguiu passar aí quase todas as perguntas. E pedindo aí para deixar o like aí, curtindo o nosso programa, e compartilhe também, já que o Maurício comentou, e siga o nosso podcast toda semana. Carlinhos? Rodrigo, muito obrigado. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Mais uma vez, um programa maravilhoso, como sempre, bem esclarecedor, onde as verdades sempre, né? As pós-verdades fazem uma diferença muito grande em nossas vidas. Desejamos à família Vivenciano um ótimo domingo em família, com seu frango com macarronada ou o seu cardápio preferido, mas que seja sempre em família, que a base é o pilar da sociedade. Um ótimo domingo, Deus abençoe a todos, fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus e muito obrigado. Rodrigo, só para colocar, você poder colocar aqui no WhatsApp a dica do livro do Maurício, que o Maurício deu, do Almirco de Chiaro aí. Sim. E também é só falar que a música que nós vamos colocar hoje aqui é Basta Um Passo Dar, com o nosso amigo Lúcio Silva. Lúcio, nosso aqui também do Vivência. faz o programa, né? Seja Mais Feliz e o Criança Feliz do Século XXI. Exatamente. Então, essa música, ele que está interpretando aqui, muito legal essa música que nós vamos colocar aqui no final. Maurício. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Que Jesus possa abençoar todo mundo que está ouvindo, assistindo hoje e em qualquer tempo. Para que tudo que a gente debate, não só nesse programa, mas em todos, que a gente tenha orientação, crescimento, que é o caminho, né, que a gente tem de reforma íntima. É através de estar indo sempre atrás da informação da fonte e procurar vivenciar aquilo que a gente aprende. Maurício, a Tina Neca está perguntando se você pode dar uma dica de onde você comprou essa camisa. Comprei essa camisa na excursão de Uberaba, a última que eu estive, lá na casa do Chico, na casa da prece. Então se prepara aí que vai ter excursão esse ano de novo, cara. É, agora em junho. Vai ser em junho, né? É. Então se prepara aí com a Conceição, é o mesmo. Já tá aberto telefone, as inscrições. Eu já vou com a minha filha dessa vez, vou estar nessa excursão. Então a gente vai divulgar no próximo programa, a gente divulga a excursão, todas as excursões, né? Porque ela vai fazer excursão pro Festival de Luz, vai fazer excursão pro Recanto da Luz, Irmã Sheila, e o Festival de Luz em Pedro Leopoldo, e Uberaba também. A boa notícia é que a casa do Chico foi comprada por uma pessoa e foi doada para um centro espírita. Uhum. Não sei se vocês estão sabendo. Uhum. Sim. Que bom, né, que livraram dessa situação. Ah, o grupo da prece, você fala. É, grupo da prece lá em Uberaba, prece, exatamente. É. Não foi vendido para uma farmácia. Graças a Deus não transformou o grupo da prece em uma esquina em farmácia. É verdade. E graças à prefeita, que é espírita, que intercedeu também para que não fosse vendido. O comprador anônimo doou para o centro espírita que está tocando agora. É, que esperamos que o centro espírita volte para lá, né? Tire da memória, casa de memória, e volte para lá, né? Vamos continuar cobrando, vamos continuar atrás. E então, só complementando, vai ter então Recanto da Luz, agora dia 11, caravana. A gente vai depois divulgar da Festival da Luz em abril. Vai ter em junho Uberaba, caravana para Uberaba, e ainda vai ter o Encontro dos Amigos de Chico lá para novembro, que vai ser em Barra Velha, Torres. Não, mas vai ser presencial? E vai ser presencial. Vai voltar, eles tinham falado aqui que, né, que esse ano ainda ia ser. Ainda não, ia esse ser. Não, foi o ano passado que eles falaram. Tá lá pertinho. Esse ano vai ser em Torres de novo, né? Que era para ser em Torres e agora vai voltar a ser em Torres lá também. Vamos lá? Faz uma prece pra gente de encerramento. Vamos lá. Vamos agradecer mais uma vez esse domingo, como todo domingo de programa Vivência Espírita, um momento de reflexão, de aprendizado, em que a gente possa levar tudo isso pela semana, pelos dias que virão, pondo em prática aquilo que nós temos aí na codificação, podendo vencer esses desafios do mundo, não sendo conduzidos, né, pelas pós-verdades, e sim pelo Evangelho de Jesus, pela doutrina dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus. 10:48. Suas mãos, meu querido amigo, feche teus olhos, queremos te abraçar. Existem caminhos cheios de atritos e o rumo das vidas tende a mudar. Olhe pra dentro do teu coração, a semente do amor precisa de paz. Venha com a gente, demonstre um sorriso, pois tudo na vida basta um passo dar. tu és tão forte, que tu és tão belo, de verde e amarelo, juntamos nossas vidas com outras vidas, para que outras vidas venham se juntar com amor ao Criador, sem dor ao Criador. Agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!